Energia 97. I don't wanna fight right now. Know you always right now. No one needs you around with me, but nobody waiting around with me. Been through the ups, yeah, the ups and the downs with me. Got a whole lot of love, but you don't wanna spread it around with me. Yeah, never pick up, never call me. You know we running out of time. Never pick up when you want me. Now I gotta draw a line. Baby, I done done enough talking. Need to know that you're mine. Baby, we done done enough talking. Gotta be right now, right now. Baby, gon' love me now, now, now, now, now, now. Now or never. Hey, hey. I want you to hold me down, down, down, down, down, down. Down forever. Said you know I wanna keep you around. Wishing you were around with me, but you in a different town than me. We've been through it all, but you could never spit it out for me. Trying to talk to a wall, but you could never tear it down for me. Yeah, never pick up, never call me. You know we running out of time. Never pick up when you want me. Now I gotta draw a line. Baby, I done done enough talking. Need to know that you're mine. Baby, we done done enough talking. Gotta be right now. Baby, gon' love me now, now, now, now, now, now, now or never. Hey, hey. I want you to hold me down, down, down, down, down, down, down forever. Hey, hey. Said you know I wanna keep you around. Na sequência teu estádio 97, tá bom? A energia que te move. Move. Energia. Energia. Vem aí! A festa junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância! Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Topo e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. I wanna be so close to you, girl. E mais. Um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Oh, baby, can't you Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Check it out, check it out. I wanna be with you, I wanna be with you. vendas online. Ticket360.com.br. Acesse investenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Tem coisas que acontecem com todo mundo. Se atrasar, caminhar muito porque o destino é longe da estação, não encontrar vaga para estacionar ou não poder sair na hora por causa do rodízio. Quer uma dica? Quando isso acontece, pede um Uber, porque uma coisa é certa, se tem carro disponível toda hora, é Uber. Se você sabe o preço antes da viagem, é Uber. E se chega rapidinho e cabe no seu bolso, só pode ser Uber. Então vai lá em uber.com/app e baixe o aplicativo. Se é fácil pedir, é Uber. Aqui tem viagens de avião, navio. Com a energia você não fica a pé. O carro que você procura está no Prime Auto Shopping. Hatch, sedan, SUV, utilitário, off-road, com preços e condições incríveis. Lojas de veículos e serviços como despachantes, corretora de seguros, financeiras, posto de vistoria, tudo em um só lugar. Escolha o melhor local para comprar o seu carro. Venha para o Prime Auto Shopping, Marginal do Tietê, Ponte da Vila Guilherme, Avenida Joaquina Ramalho, 929, Vila Guilherme, São Paulo. Qualidade e garantia só no Prime Auto Shopping. Come on, kids. Aqui é o Supla e eu quero convidar todos vocês, ouvintes da Energia 97. Já 2 de junho, sexta-feira, eu vou fazer o lançamento do meu DVD de 30 anos no Teatro Bradesco. I'll be playing todos os meus sucessos e várias canções que me influenciaram. Come on, come on. 2 de junho, sexta-feira, Teatro Bradesco. Come on, kids! Charada brasileiro! É o Charada Brasileiro comemorando 30 anos. Brasileiro! Espero todos vocês lá, hein? Come on, kids! Be there or be square! Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows do seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Vidas de ator são muitas em uma só. No começo do dia, você interpreta o motorista de uma van escolar. Vamos lá, criançada, todo mundo junto, hein? Ninguém corre. Volta aqui, menino. A Tati tem que filmar uma cena fugindo de uma explosão. Corre, vai explodir! E à noite tem um papel que eu, Murilo Rosa, mais gosto de interpretar em casa, que é o de paisão. Quem quer brincar do grande rico do Murilo? Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vem aí a temporada 2018 do Cruzeiro do Energia na Veia. Quero passar um weekend com você. Atrações cada vez mais imperdíveis. Apresentando Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80 a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais. Jota Quest. Jota Quest ao vivo. Além do horizonte existe um lugar. O navio irá à loucura com Jota Quest. Namorar. Jota Quest é uma brasa, mora. E se quiser saber pra onde eu vou. Dois mega shows com o melhor da história do rock nacional. Onde tem o sol. Navio do Energia na Veia, temporada 2018. Cabine já à venda. Garanta a sua com preços de primeiro lote. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Temporada 2018 do Cruzeiro da Veia. Realização Energia 97 e promoção. Que bom dia. Vai ser sempre assim. Right now, more non-stop hit music. Energia 97. Que legal, né? Tá começando a edição do Estádio 97, senhoras e senhores, a partir de agora vamos falar de futebol e outras cositas más. Tudo isso em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser, gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8 no ar. Estádio 97. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Tudo certo aí? Tudo em paz? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo beleza. Cocitas. Não. Outras cocitas lá. Não. Que é não, que é não. Boa tarde, pô, vamos lá. Mas que é não, como tá não? Começou o azedo aí, ó. Que não, Obra, que não. O que tá acontecendo, Motinha? Calma, mas fala. Calma, já sei o que, que é. Calma. Ô, seu Bento, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Opa. Por favor. Que você que deu um pau violento aqui, velho? Só um minuto. Semana aí. Deu um... Nossa, semana. Agora voltou. Deixa eu voltar aí, pronto. Deu uma esquentada aí. Que coisa, hein? Sexta-feira. Sexta-feira deu uma esquentada, final de semana promete. Calorzinho. Calorzinho com recomendação, RG, para o final de semana. Hoje tá chegando o negócio de festa junina lembra caipira, caipira lembra estação, lembra bem, estação lembra trem, vou brincar de maquinista, né, velho? Ah, como que é uma sensacional! Caramba. Bota o trem dentro do túnel, né, velho? Brincar de maquinista é bom, hein? Sensacional. Ô, seu Bento, e aí, hein, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, vamos começar aqui, vamos lá, Mano, começar com o Corinthians. Ah, ó. Coringão, isso, mano, Coringão. Vamos lá. Nossa, vai ser uma... É, o Mano trouxe as cocadas aí. Cocadinha aqui da hora, velho. Os caras da Vonena aí. Cara, cocadinha caseira aí. Vonena. Sempre mando. Pra ver os caras aí na Paulista, essa cocada é fera. Muito boa, boa, obrigado, mano. Irmão. Muito boa. Mano, vamos lá. Primeiro que o Cicinho mesmo não teve jeito, o Azedola não conseguiu a liberação. Azar o dele. Do time também, acho. E um nome, né? Então, descartado o Cicinho, um nome que você comentou muito aí uns tempos atrás. É. Não é que o... Vamos tentar... É. Ah, o Leandro Castan. É, o Presida ouviu nós, velho. Ouviu mesmo. O Presida ouviu nós. Um abraço aí pro Roberto. Mandou um recado pro Roberto lá, mano. Ah, mano, os caras com aquele papo lá de Anderson Martins, não sei o que. Eu falei, mano, os caras estão tirando. Qual? O Castan, mano, é um cara, Bento, que no Corinthians ele fez muito mais sucesso do que o nosso querido Anderson Martins. Vale muito bem. Ô, mano, o Kleber não tá melhor que ele? Não, não tá. Kleber? Não, o Kleber, o zagueiro que tá no Santos, não tá, RG. Custa caro, hein? Não, não tá. Dois de euros, RG, cara. Quer empurrar de qualquer jeito. Ó, pra você ter uma ideia. É, o Kleber, ele custa 2 euros. O Pablo, o Corinthians vai pagar 3, Domênico. Caramba, hein? Pô, e o Pablo é como se fosse uma peça de titânio, velho. Você dá um tiro, o cara não cai. Mas, mano, o Kleber tem pedigree, velho. Pedigree aonde, velho? Você é louco, Paquito. Ô, mano, então, RG, o pai não dele... dá pra vocês, não. Ah, eu tenho que... do Castan, desculpa, RG. Vai se reunir na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, com a direção do Roma. E vai tentar um empréstimo aí, pelo menos um ano, ficar no Corinthians. Então, Bento, a informação... Ele não for aproveitado, né? A informação que eu obtive aí é que ia haver sim essa reunião, aí o Castanho tem expectativa, porque houve uma alteração no comando lá da Roma. Sim. E ele tem expectativa de permanecer na Europa. Ele é um lugar que ele tá adaptado, ele gosta, enfim. É, mas... Até agora ele não teve lá grande sequência no Roma. Ele teve aquele problema na cabeça, um tumor na cabeça que ele operou, tá bem. Foi emprestado para alguns clubes ali na Itália, Sampdoria, Torino, e agora ele tá retornando desse empréstimo. Existe, Bento, a possibilidade sim, de dependendo do que falarem pros pais ali do Castan, no caso o pai dele, que é o empresário, de que eles tentem até uma rescisão amigável do contrato, porque o contrato dele, se eu não me engano, acho que vai até 2019, do Leandro Castan. 2018, enfim, ele tem ainda um bom tempo de contrato lá. Então, se não houver de fato, se não entrarem num acordo aí a respeito da liberação aí, a rescisão contratual do Leandro Castan, eles vão tentar viabilizar a transferência por empréstimo de um ano. O que também pro Corinthians é interessante. Porque aí você põe lá o passe estipulado em 500 mil euros, se o Corinthians gostar do cara, e compra depois no término do empréstimo. 15 mil euros é uma boa, hein? Pensou pagar esses zagueiros. Mas é que tá, bem. É uma situação que pode ser viável, sim. Pode ser viável, sim. Pro Corinthians seria extremamente interessante, mano. Imagina, você pega ali, ó. Cássio no gol. O Fagner na direita. Castan, Pablo e Guilherme Arana. E na frente o Gabriel. Desculpa, velho. Pode vir aquele exército lá de Xerxes no filme 300 que não passa por esses caras aí, velho. Não passa não, velho. A bagulha é louco, mano. Castan tem menos de 30? Não, ele já tem mais. Tem mais? Acho que sim. Mas o que importa é o jogador com 30 anos hoje, RG, não é igual era antigamente. Não. Hoje, quando... Não, porque antigamente era normal as pessoas... Pô, o cara tem 30 anos, o cara já tá bichado, já tá velho. É. Cara, hoje o esporte evoluiu tanto que um cara de 35, ele tá correndo ainda como se fosse um moleque, né, RG? Um cara de defesa também, né? Vai... Ah, mas depende, você vê o Lugano. Lugano é de defesa, RG. E ele tem que ter a liberdade de jogar armado. O Lugano é o único jogador que poderia entrar armado em campo, velho. Porque se o atacante passar, ele atira. Porque se não for armado, ele não consegue pegar os caras não, RG. Diferente aí dos outros zagueiros aí. Por exemplo, o Castan, se volta, é outra pegada, mano. Ele vai estar totalmente resguardado num sistema defensivo que tá dando certo, né, RG? É. E ó, só pra passar aqui a informação, ele tem 30 anos, viu, RG? 30. É. É, joga aí mais uns 5. É, então. Ainda mais no Corinthians, velho. Bagulho, sistema defensivo blindado, mano. Oh, o sistema defensivo do Corinthians é um caixão lacrado. Ei! Não sai nada ali, velho. Que isso? Você tá maluco? Ali você não acha nada. Nossa, não acha senhora, nada, tá maluco. O bagulho é louco, mano. Vamos lá, seu Bento. Muita fanfarronice aqui. Só o Parmeira agora. E sábado tem, hein? Tem. Grande Santos, mano. Grande Santos amanhã. É. Fala de nós, ô. 7 horas, hein, mano? E aí? Mas é, agora vamos ver o time que o. Que o Cuca vai fazer aí no... Cuca, né, da Cuca. Vai receber o Atlético Galo, jogo difícil, hein? Jogo difícil na arena no domingo. França. É. Dudu França. Tá com grilo na cuca mesmo, é verdade. Grilo na cuca. Pior que ele tá mesmo, pra ver o que ele vai fazer com o lado esquerdo, que vem sofrendo muito, lado esquerdo do Parmeira. E também se ele vai dar mais uma chance de titular para o Borja, né, no domingo. Nesse caso, acho que vai, né? Hoje teve um zoom aí nos grupos de WhatsApp, né, de vários parmeirenses. Ah. É, porque o Tardelli postou naquele Stories. O snap do Instagram. Certo, né? Certo. Ele é no aeroporto de Dubai. Né, então os caras já ficam todo mundo alvorizado. Eu tive uma informação. Coisa toda, eu tive uma informação aqui, segundo uma pessoa que conhece tudo de Palmeiras. Ela falou que não vem, não. Não, né? A minha informação, eu falei com uma pessoa ligada ao Tardelli, que essa viagem dele tá programada há 2 meses. É? Então é isso aí. Não tem nada a ver. Nem propõe, nem sondagem no Palmeiras. É porque como veio a informação que eu tive. Que ele também está feliz lá e ganhando caçambas de dinheiro. Então tá bom. Então, que susto. Caçambas mesmo. E o Cuca deu uma... Palmeiras não, nem sequer foi atrás dele de nada. Não. Olha, a informação que eu tive. A minha também... Não, então bateu. O Cuca deu entrevista coletiva agora no final da tarde, viu, Dodô? Hã? O Cuca deu entrevista coletiva no final da tarde e ele falou que tem muita esperança aí no Borja e no William, né? Inclusive dando uma moral pro Borja, que todo mundo tá falando. O Cuca tem que fazer isso, não tem jeito. Deu uma moral aí e o Cuca e o Palmeiras não vai poder contar com o Dudu, né? Dudu e nem o Guerra? O Guerra nem o Jean. O Guerra também não joga. E nem o Jean. E nem o Jean. O Jean, o que aconteceu com o Jean? Eu não sei. Jean, não sei. Hã? Também não sei. Desgaste. Deve ter sido um desgaste de bola também. Deve ser desgaste de imagem. O desgaste tá mais de bola aí. Esse é o Mota. Eu acabei de ver a notícia aqui. Não dá pra ler a notícia toda, ponto. Como não dá? Por que não dá? Você só foi sabe, um teaser. Não dá pra ele ler a notícia. Ele pode baixar o browser dele. Foi um teaser. Browser. Ele acabou de falar, ô tonto. Browser. Browser é outra coisa. E uma coisa que deu pra já entender aí, né? O Jean, rapaz, ele tava bem na lateral direita. Mas tem no meio ele não tá legal, não. Foi o Cuca. Deixa lá na lateral direita. É, não, mas o Cuca tem que rever os conselhos dele. Acho que ele vai rever. Porque, olha, ele não rende no meio. Não vai, velho. Não tem como ir. Ele tá mal. Mal. Você vê o Jean do ano passado e vê o Jean de agora, é, Jean? Deixa uma o cara coisa, na lateral, porra, é não uma mexe. Não, mas mesmo na lateral também não tava indo tão bem. Mas tava melhor do que no meio. Ele fez uma partidaça contra o Peñarol lá, na lateral. Só esse. É. Do ano acho que foi essa aí. Também acho. O resto jogou mal mesmo, hein? Então vai pro banco. Vamos ver o que vai acontecer. O desafio é difícil, hein, Atlético Mineiro, hein? Muito. Tem o Fabiano e o difícil, Mike, difícil, hein? Parada dura. Não, né? Vai ser fácil. O Palmeiras não tem aí o Guerra, que é um dos principais jogadores. Não tem o Dudu, que vem sendo o principal jogador. Sim. Parada dura. Olha, parada é bem difícil pro Palmeiras também. Tá mesmo sendo em casa. Tá com medinho já? Não, tô falando que a parada é difícil. Não falei então, que... Cadê você o melhor elenco do Brasil? Você ouviu eu falar que eu tô com medinho? Ué, pera só um minuto. O senhor chegou agora, entrou aqui, agora, foi lá resolver alguma coisa? Agora não. Entrou aqui pra dar o manchete do Corinthians acabou. O senhor entrou, foi e voltou. Chegou mais cedo, né, mano? Não. Eu tava aqui. Agora, só entrei pra dar uma jorrada nele, porque tá com medinho. Não tem medo nenhum. Quem tem elenco não tem medo. Agora, o Palmeiras vai ser um jogo difícil, não tem guerra, não tem Dudu, o Jean não joga. Mas tô isso... vendo. Mas só um minuto. Desespero no seu olhar. Só um minuto, isso não é desespero, isso é uma conclusão lógica dos fatos. Não tem medo nenhum. O time do Palmeiras não tem medo, não tem que ter medo de ninguém. Tô vendo. Só estou dizendo que vai ser um jogo difícil, porque o Atlético... Olha aqui como tu é, cacete. Seu Bento, o Atlético vem completo, como é que é? Não vi isso aí. Você quer quebrar minhas pernas. Aí eu te arrebento, né? Tá vendo a informação do Galo? Não, sou eu? Tá bom, não, só pra saber. Então, não, mas deve vir, viu? Deve vir? É, o time deles também lá, o Vardívia. Deve vir. Ah, mas deve vir sim, completo, porque também não tem jogo, né? Não tem jogo, Domênio. É, deve vir. Não, não, tem não jogo, sei, mas pode ter outro. Desculpa, nós, né, também não temos jogo e o Guerra tá machucado. O outro não, tá machucado. Não. Se for por contusão, sim. É, mas então, agora pra porpar. É, não, se poupar, não. Vai poupar porra nenhuma. Porpar. E outra, o Atlético tem só dois pontos. Eles precisam ganhar também o jogo. Exatamente. Senão é desespero, né, velho? Lógico. Bom, espero que o Palmeiras faça um bom jogo e vença o jogo pra trazer mais três pontos. É, antes da gente continuar aqui com os outros, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. Em nome de Ezeg, formando o melhor em você, e o Benjamin vai dar o recado de Extra. Vamos falar de Extra, Benjinho? Vamos. O Festival Automotivo começou no Extra. Ganhe 20% de desconto nos itens anunciados, pagando nos cartões Extra. E confira nossas dinâmicas semanais, especialmente para você. Aproveite. Olha só. Na compra de 4 pneus aro 16 ou 17 anunciados, ganhe grátis um conjunto com 3 malas Paris. Jogo de calotas, aro 13 ou 14, com 4 unidades Luxcar, por apenas R$36,90. Kit furadeira Mondial, com acessórios, por apenas R$129,90. Ou em 8 vezes sem juros mensais de R$16,24 nos cartões Extra. Não acabou, não. Lavadora de alta pressão VAP Ágil, por apenas R$299,90. Em 10 vezes sem juros mensais de R$20,99 nos cartões Extra. Bateria Moura, 40 amperes, por apenas R$319,90. Ou em 10 vezes sem juros mensais, de R$31,99 nos cartões Extra. Então já sabe, né, amigão? Acelera para a economia extra do Dozito. Estádio 97. Estádio 97. Vamos lá, RG. É isso, é Bento. Beleza? Iba. Vamos lá. Sexta-feira, amanhã, né, velho? Sexta-feira. É, amanhã o Zeca não estará em campo, hein? Amanhã o Zeca não estará em campo lá em Itaquera, amanhã. Não vem se acertando esse ano o Zeca, né? Tá difícil. Você gosta de Zeca Baleiro, RG? Não, Baleiro é legal. Ele é santista. Baleiro, o Baleiro, aí já. O Zeca. O Baleiro, o senhor gostou? É isso, seu Mendonça? Eu sei que ele é santista, Baleiro, mas. Atenção. Não é. Zeca Baleiro, quando que conhece, é aquele cara da rave lá. É, exatamente. Chega nos carros. Ô, Dudu, não é um cara que eu curto. Tinha um jingle do passado que era isso aí, né, seu Bento? Quando o Baleiro parar, põe a mão. Pega a bala Juquinha. Pega a Juquinha, não. Pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se... Bala de leite Kids, a melhor bala que há. É bala de leite Kids. É isso mesmo? Jabá que você fez agora. É, realmente, ó, bala Kids precisa do meu jabá. Lógico que precisa. Realmente, quase não vendeu bala dele. Essa você não esperava, hein? Que eu ia achar o dinheiro. Pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se prometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite que diz. Quando Baleiro parar. Ô, Dudu, eu tava agora perambulando. Que coisa, hein? Fazia tempo que não vi. Eu tava perambulando pela Avenida Paulista. Perambulando. É verdade, porque as pessoas. Perambulam. O problema é o seguinte: a gente mora às vezes numa cidade e você tá acostumado com algumas coisas que você não se preocupa em fazer coisas diferentes, né? Então, às vezes você tá morando na sua cidade. Mas é legal você fazer um programa como se você fosse um turista. Não é? Tipo, o que você fez? Porque aí você vê as outras coisas. Eu fui dar uma perambulada a pé pela Avenida Paulista. Fui andar. Foi andando? Andando. Tá brincando? Fui andar pela Paulista, o caramba. Sabe quem eu encontrei, velho? Quem que você encontrou? Benito de Paula. Não pode ser. Ó, tirei uma foto, postei no meu Instagram. Vou olhar agora. Pode ver, entra Benito aí. Benito de Paula? Entra no meu Instagram. As pessoas pararam Benito de Paula? Não, só eu. Só deixa você? Bata oficial. Mas ninguém conheceu. Triste, o Benito. Né, não, eu parei, ele tomou um susto. Não. Falei, Benito! Aí ele olhou meio assustado. RG. Imagina. Mas, óbvio, imagina você gritando que... Benito. Aí, eu falei, Benito! Aí ele olhou pra mim meio assustado. Falei, pô, velho, sou seu fã. E falei pra ele, ê, meu amigo Charlie. Ei, meu amigo Charlie Brown, e tira a foto. Sensacional. Benito, você tira ali. Viu a foto aí? Tô procurando. Olha, né? Já me bateu oficial. Tá aí o Benito Charlie, aí na Paulista. E o Benito assustado. Ah, é verdade. Aí, ó. Que lugar que foi da Paulista? O cara é bom, hein? É do metrô, cara, do lado. Do lado do metrô. Benito, se você quiser. Benito é bom. Por que você não chamou ele pra subir aqui? Cara, porque... Você não pensou nisso, né? Não, pensar eu até pensei, mas... Eu não sei, cara. Eu acho que ele tava numas de ir embora. De curtir. Entendeu? Ah, tá. Bom, tipo, mas e aí, seu Bento? É o Benito. Então é isso aí? É. Então amanhã estaremos sem Zeca e sem Lucas Lima, né? Sim, Lucas Lima. Então vai fazer muita falta. Mais uma vez, Vladimir Herdantes. É, tem a dúvida aí, né? Vladimir Herdantes, Mas acho que ele deve ir de Copete. E aí os deuses do futebol vão ter que ajudar, né? Porque sim. David Braz, Copete, quer dizer, nossa defesa fica realmente um pouco ruim. Meu amigo Charlie, eu cantei pra ele. A foto agora lá no site. Mas a única hora que ele riu pra mim foi na hora da foto. Então tava feia a coisa. É verdade. Até achei, falei, pô, será que ele vai fazer a cara do jeito que ele tava comigo? Então sai a mas música. Mas na foto ele foi super simpático, tá aí, gente. Tira a música, então sai a música. Ele lembra um pouco o Ronnie James Dio. É que você deve ter assustado o cara. É, pode ser também, né, Gê? Você conhece, né? Você imagina, esse retardado gritando Benito de Paula na Paulista. Chupa aí, Gracie Jones. O Benito de Paula tirou foto comigo, mas não. Aí, ó. Gracie Jones. Esse é Gracie Jones andando na Paulista, os caras reconhecem ela. É. É isso aí, Dodô. É isso aí, São Paulo. Próximo. Vamos lá, São Paulo. Olha, o último apaga a luz, hein? É, e outra, inédito isso, hein, mano? Antes São mesmo... Paulo tá parecendo casa de drogado, velho. Uma hora micro-ondas, outra hora TV, outra que hora. Isso, mano! É verdade. Comparação bonita. Tá certo, ô Motinha. Né? Tá sobrando nada, velho. Ô Motinha. Fecha a casa, velho. Antes mesmo de abrir a janela, que sobe a semana que vem, já resolveram vender por cerca de 18 milhões. De euros. É, 8 milhões de 18 euros. Não. 8 milhões de euros. O Araújo. Sim. O Thiago Mendes não está confirmado, né? Não, é 18 milhões. Né? No total seria 18 milhões. Sim. Mas confirmado já está o Luiz Araújo, que é 8 milhões de euros. Foi os dois, hein, mano? É, não, eles estavam analisando porque o Rogério Ceni subiu lá, né, pro Olimpo e pediu. Pô, não vende o cara agora pro Olimpo, né? Onde estão os deuses, né? E foi lá e pediu, falou, pô, segura o Thiago Mendes aí, o João Schmidt vai embora, né, então segura o cara. Pra ver se ele quer, né? Então aí pro Araújo seria 29 milhões de reais pro São Paulo, 70% pro São Paulo, só que numa negociação aí, e os outros 30%, aí, né, por cento. O Pinotti pediu aí, o São Paulo conseguiu mais 10%, então o São Paulo ficaria com 80% desse valor aí de 29 milhões. Eu vou te falar, hein? E se bobear, tem mais um, hein? Tem. Júnior Tavares interessa o Ajax. Ajax. Pô, aí eu tenho que concordar com o mano, pô. Aí, tô falando. Não, então. Aí vou, quando eu falei que eu tô puto, vocês falam. Meu, posso falar uma coisa? É muito mas triste, você tá puto com o elenco. Você falou que o elenco não tava jogando. Vai jogar, tá. Tá uma limpa. Ô, Benja, mas qual a lógica de você vender jogador e comprar jogador se você tem no elenco? A lógica é que o São Paulo não tem dinheiro, o Corinthians não tem dinheiro. E vai comprar com o jogador? O Santos vendendo os moleques da base pra trazer outros, não tem jeito. Meia boca? Não sei, não acho que é meia boca. Um dos jogadores que o São Paulo tá tentando é o Petros. O Petros não é meia boca. O que era do Corinthians, que tá na Espanha, não é meia boca. Bom jogador, hein, velho? Não é meia boca, não. O São Paulo, desde janeiro, vendeu 100 milhões. Eu não duvido. Arrecadou. Eu também não duvido. Eu não duvido. Não duvida do quê? Do quê? Se o Kaká não volta. Nossa, mas Kaká. Eu tô falando que eu não duvido. Mas já foi o Kaká, hein? Eu não descartaria. Ó, mas posso falar? Velho, na boa. Como é que você vai confiar num time? Tá bom, os caras. Não, pera só um minuto. Ano de estruturação. Os caras falam que eu tô falando que eu tô só falando. Que eu não descartaria. O Kaká tem contrato até dezembro lá no Orlando City. Mas o São Paulo quer um meia, São Paulo quer um zagueiro e o São Paulo quer um volante. E vai precisar do lateral, né? Você vendeu o Júnior Tavares. É porque você viu, o Rogério falou que o Júnior Tavares ele não tinha informação. Então, a questão toda é. E quando abrir a janela, deve vir, não veio até agora, deve vir uma proposta pelo Rodrigo Caio, a multa é de 15 milhões de euros. Então, o São Paulo desde janeiro vendeu ao David Neres, aí falou, vamos vender o David Neres, porque vendendo ele a gente não precisa vender o Luiz Araújo. Essa foi a promessa. É. Foram lá, venderam. Beleza, vendeu o Lianco. Lianco! Vendeu o moleque da base do Sub-17, o Augusto Galvão, também, 9 milhões. Agora venderam o Luiz Araújo, vão vender o Thiago Mendes, Júnior Tavares, o Lugano pode estar saindo do São Paulo. O Rogério Constantino. O Chaves não fica. Não, o Lugano não fica. Quem não fica? Lugano não fica. Isso aí já falei. Mas não ontem. Fica como assim? Vai agora? Não, fica, agora, vai já? Não, ele, até o, ele tem o contrato até o fim de julho. Até o final de. E o Chaves vai embora, volta pro Boca. O Rogério coçando a cabeça. Mano, como é que alguém pode vai querer cobrar alguma coisa do Rogério daqui pra frente? Pô, os caras estão desmontando o time. Pelo amor de Deus, você. Então o Cotia agora virou um celeiro só pra vender, o balcão de negócio. Complicado. Porque a base mais promissora do São Paulo nos últimos anos, de Cotia, foi esse time que tá sendo vendido. Foi esse time que tá sendo vendido. Demorou pra fazer o time, né? A base que ganhou tudo, RG. É. Ganhou 16 títulos. Então, na hora do São Paulo usufruir disso, não consegue. Foi porque bem isso agora, aí, hein, Motinho? Usufruir. Porque, então, bem. Porque não pode... Não tem título. É um balcão de negócio. Ah, beleza, ó, parabéns. Aí, ó, aí vocês desde 2012, nervoso, aí. Desde 2012, São Paulo já vendeu em jogadores, RG, a quantia de 400 milhões. 400 milhões. Ah. E onde está esse dinheiro? Para onde foi? Onde foi investido? Reverteu isso em título? Não. Pagando dívida e não tem título, e reestruturando. E cadê? Dinheiro para quê? Para quê? Aí traz... Aí a gente vai... O São Paulo vai ao mercado buscar jogador. Trazer Neilton, Davita, Jefferson, e Bergson, sei lá o quem. Se quiser o Kleber... Cara, os caras cagaram pra pagar... Ô, oh, desculpa. Mas, meu, ah, se borraram, não quiseram pagar a dívida que o Inter tinha com o Fernando Bob, velho. Que era 500 mil. Pô! Não foi isso, não. A informação que a gente tem é essa. Aqui eu tenho a outra. Qual é? Não é 500 mil, não. Quanto seria? O negócio emperrou, tava emperrado, o São Paulo tava tentando. Não é 500 mil, não. Falaram pra mim 500 mil. Mas que seja, custava 2 milhões o jogador. Ué, um ótimo, pô, um jogador que o São Paulo precisa. Então, se vai trazer reforços, então, meu, sabe, aquela coisa que você fala, meu, você olha pro time e fala, meu, aquela esperança que você tinha que, pelo menos, esse ano, qual era o objetivo? Alcançar uma vaga na Libertadores. Esse é hoje, pro São Paulino, é isso. É o que resta o brasileiro. Campeão não vai ser. Saiu o Breno, o Wellington, Lianco, Luiz Araújo, vai sair o Thiago Mendes, Júnior Tavares, Chaves. Não, esses aí ainda não saíram. Ah, mas tá quase confirmado, mano. Quando começa a aparecer assim, você acha que o cara vai Chaves ficar. É banco. Não, mas tudo bem, mas saiu, mano. Fazia parte do elenco. Neilton, João Schmidt. Entendeu? Você olha pro cara, você vai falar, você vai cobrar como, cara? Fala, pô, o cara vai fazer o trabalho como? Ah, anos de estruturação, vamos lá. Pô, mas faz um desmanche desse. Você fica sem esperança, na boa, velho. Enche o saco. Calma, todo Bob, ano calma, é isso, velho. Calma. É, todo filho, ano calma. É isso. E vem de jogador, tá com dívida. Pô, mas eu não torço pra banco, velho. Tô só pro futebol clube. Eu quero título, porra. Calma, Matinho. Calma. Todo ano é a mesma merda, velho. Na boca. Calma. Pô, os caras falam, ai, dívida. 400 milhões. O cara passou relação pra mim de quanto São Paulo vendeu desde 2012, o último ano do título de São Paulo. Cadê esse dinheiro? Cadê? Tá pagando o banco, Mota. É, cadê, velho? Não tem ninguém tá com capacidade pra administrar isso. Cadê o dinheiro, velho? Tá é só vender, é banco, banco, banco. São Paulo é banco. Mas o arrecada dinheiro como? São Paulo é um time gigante, mano. Mas o Motinha... Mas tava mal administrado, o Leco tem que tentar sanar o buraco ali. Você viu a declaração dos dirigentes de São Paulo? Eu vejo todo mundo e não joga mais porra nenhuma. Não, a questão é essa. Por que quando trouxe o prato, você não chegou? O diretor de São Paulo, quando assumiu lá, ele falou que o São Paulo precisava, antes de mais nada, antes de pensar em investir e reformar o time, ele precisava equacionar uma conta ali que não tava fechando. O São Paulo, aí, dentre os times brasileiros que tem dívida bancária, é um dos que mais tá pagando juros. Então, o presidente do São Paulo, aí, ele viu que era uma situação delicada, e ele falou, tudo bem, vai vender alguns jogadores, aí vai arrecadar um montante, mas esse dinheiro, boa parte dele já tá comprometido com o pagamento de dívidas para que a gente não fique na mão dos bancos. E nisso ele tem razão. É, eu concordo com você, é difícil você presenciar tal cena, você vê os jogadores indo embora, você fala, pô, o último apaga a luz, o torcedor aí fica preocupado. Mas a diretoria do São Paulo, agora, se arrecadar essa quantia aí de 30 milhões de euros, vai dar um pouco mais de 100 milhões de reais. Eu não sei quanto disso está comprometido, mas o Benji, ele trouxe a informação falando que o São Paulo vai investir pesado na contratação de um meia, vai investir médio na contratação aí de um volante e vai buscar uma alternativa aí um pouco mais barata para a zaga. Se trouxer um meia, aí a gente até começou a sugerir alguns nomes, por exemplo, um meia que viesse para jogar do lado do Cueva, que fosse bom, perguntar para você e para o Estranho no Ninho. Lucas Lima interessa? Se tivesse a possibilidade hoje de contratar quem? Entre Lucas Lima, São Paulo? É, Lucas Lima e Kaká, vocês optariam por qual? Então, deixa eu apresentar já, mano, o Estranho Ninho, que é o sim. Thiago Sobral Galdino, tem 36 anos, contador de Santana de Parnaíba, torce pro São Paulo e está aqui porque teve aquela promoção do fechamento do resort, aí, tá. E ele foi lá o primeiro que participou lá. Aí tal. Sim, fera. Tudo bem, Thiagão? Tudo bem? Tudo bem, você aí, também doutor? Tá nervoso que nem o Motinha assim, não? Tô nervoso por dois motivos, né? Um pelo São Paulo e outro por estar aqui, né? Não, fica calmo. Aqui é o de menos, viu? Calma, que depois o Motinha cuida de você. Fica tranquilo. Ouço o estádio desde 2001, 2002, então... Legal. Tá aqui, eu tô um pouquinho nervoso, que legal. Aliás, obrigado pelo bolo lá. O bolo sensacional que você trouxe aí, mano. Não, é nóis. Bom, obrigado. Mas e aí, cara? O Mano te fez uma pergunta, aliás, fez pro São Paulinos, né, Mano? E o que você acha, cara? Não, eu acho que o São Paulo realmente precisa de um meia. Você traria o Lucas Lima? Eu traria. Traria? Traria. É um meia que ultimamente não tá no seu bom momento, né, RG? Acho que ele já jogou melhor ano passado. Eu acho que ele não sairia de lá pra vir pra cá. Eu acho, né? Assim, um achômetro. A história não mostra isso. Ah, é? A história mostra que o São Paulo cansou de fazer levar o jogador do Santos. Sim. Ganso, Ayrton Lira... Sim. Mas eu não acho, Humberto, que, mas então, mas eu acho que o Lucas Lima não ia. Acho que o Lucas Lima, eu o acho. O Guerreiro, então, que o Rogério era fã. Mas esses todos que você falou, não tinha perfil de cara que quer ir embora pra Europa e não ficar aqui. Se tiver que ficar aqui, fica no Santos. O Ganso não tinha perfil assim, de quem ia embora. Mas é achômetro, hein? Então, é o meu achômetro. Não tinha o perfil, todo mundo falou, vai embora. É, mas caiu de produção no Santos. Né? Mas ali foi uma jogada, né, Benja? Porque ele tava brigado com a diretoria do Santos, né? Certo. Tava machucado. Então. E queria ir embora, e o Santos não queria liberar, não queria vender. Mas e aí fizeram um acordo. Eu não acredito que o Lucas Lima vai pro São Paulo. No futebol. Então, eu também não acredito. No futebol, a gente não pode duvidar. Não pode, não dá pra duvidar. O Santos tem 10% do Lucas Lima. Ponto. Quanto a ele vir jogar em São Paulo, ou num Corinthians, ou num São Paulo, ou num Palmeiras a gente já descartou porque a gente não, entende, Palmeiras, a gente não, entende que o Palmeiras ia querer. A gente entende que seria difícil. Mas Corinthians ou São Paulo, eu sinceramente, pela identificação que ele criou com o Santos. E em momentos piores, muito piores, até financeiros, e ele segurou a barra e ficou. Então, por isso. E recusou, propostas bilionárias e ficou e por essa identificação eu não acredito. Agora, não vou botar não boto minha mão de fogo por ninguém. Eu não sei se ele viria, RG, mas na hipótese do Mano dele vir, eu acho que cairia bem no São Paulo. Não, mas eu acho que ele joga em qualquer time. Com certeza. Entendeu? Acho que ele tem futebol para jogar em qualquer time. Mas eu também concordo com o Mota, eu acho que o São Paulo precisa do meia. Se sair o Júnior Tavares, vai precisar de um lateral. Não descartem o Kaká. É sério, Breno? Mas não, tem uma informação, então. Não, essa informação eu não tenho. Essa informação. Eu sei que é um nome que é ventilado. Kaká mas aí eu vou perguntar tudo, Breno. No Orlando City. Aí vamos supor que o Kaká outro dia falou que queria voltar. Pra fechar lá. Hoje na Fox fizemos uma enquete lá, 96% dos torcedores do São Paulo querem o Kaká. Adora ele. Agora eu pergunto pra você. Não sei. Tá, eu pergunto pra ti. Vou dar uma de igual Tite. E eu pergunto pra ti. Você quer São Paulino, Benjamin? Não, eu sou corintiano. Boa! O que você acha da volta? Desculpa. É, só um parênteses aí. Estevão Soares me ligou agora revoltado com o Mota. Por quê? É mesmo? O Mota, para de falar bobagem. Não, O Rogério falou. O Rogério, ele tá alinhado com o presidente de São Paulo. Falou, ele tá consentindo essas vendas já de jogadores. Já sabe que vai acontecer isso tudo? Falou, já existe aí, talvez, aí um... uma combinação entre o presidente do São Paulo e o Rogério Ceni, porque certo. Se o Rogério não tivesse aprovado a venda, a diretoria do São Paulo não teria vendido. Tá bom, vai, palhaçada, né, Estevão? Rogério Ceni. Rogério Ceni não tem que consentir, sim ou não. Parece, vocês estão de brincadeira. Eu não, brincadeira. Ô, o Rogério tá pedindo o Lugano, deu entrevista falando que o Lugano era... Pô, os caras não escutam o cara, velho. Vem cá, gente, vamos para. Ô, Estevão, vai trabalhar, velho. Vai treinar. Não, mas ele acabou de ser mandado embora. Não fala assim com o Estevão, para. O Estevão não tá te ofendendo. Você já tá ofendendo? Vai trabalhar, Estevão. O cara tá ouvindo a gente. Eu só brinco com ele, não pode falar. Aliás, ele quer trabalhar. Você foi estúpido com o Estevão. Já pensou o técnico aceitando tudo? Eu acho que o Rogério chegou lá e falou: não, legal, vende os jogadores que vão ficar bem no campeonato. Vem cá, você acha que o Rogério, você acha que o Leco pode só comunicar, falar, olha, o Rogério... Eu preciso vender, não, pagar conta. Cara. Mas tá louco, gente, o jogador quer ir, todo mundo quer ir. Você acha que amanhã alguém pagar 15 milhões de euros no Rodrigo Caio? Foi embora. Alguém vai perguntar pro Rogério, Rogério, olha, pode vender o Rodrigo Caio? Para, tchau, né? Futebol brasileiro é vendedor. Não, mas não é assim. O Araújo, eu acho que é assim, você vai ser cobrado. Por exemplo, o Rogério, querendo ou não, ele também tem um planejamento ali e a diretoria vai avaliar no final do trabalho dele. Fala, ó, Rogério, o objetivo era esse, o seu resultado final foi esse. Cumpriu o objetivo ou não cumpriu o objetivo? Para que você possa fazer essa análise, você precisa ter dado material humano para o cara trabalhar. Se ele tá contando com o elenco e esse elenco é desmontado no mas é isso que eu falei no começo, então, não dá para cobrar nunca mais. Então, cobrar do cara, então eu vou refrescar a tua memória. Você lembra quando o São Paulo foi contratar o Osório? Eu ia falar isso agora. Que falaram pro Osório, o Osório falou, vai sair, eu esqueci qual jogador que era. Tinha um que tava mas você já... não quer colocar na mesma balança o Osório. Mas eu não tô colocando a balança. Se alguém mentir pro Rogério dentro de São Paulo, esse alguém nunca mais pisa no Morumbi. O Osório é um coitadinho que não sabia o que acontecia aqui. Deixa eu falar um negócio pra você, mano. Uma criança de 8 anos, se for ser treinador de São Paulo, ou do Corinthians, ou de quem quer que seja, uma criança de 8 anos sabe hoje, se vier qualquer proposta pra qualquer jogador, vai embora. Mas não existe esse papo de técnico sem carro. O Rogério vai falar, não, olha, não admito que vem do Luiz Araújo. Imagina, aí você acha que o Luiz Araújo vai falar, tá bom, não vou. Não vou ganhar dinheiro. Gente, 8 milhões e meio de euros. Não tem jeito. Vocês estão loucos. Esquece, não dá. Imagina. Muito barato. Os caras não é assim. Barato? Eu acho. Um garoto promissor que nem ele, eu acho. Isso aí é outro. Mas, é outra história. Além disso, pra mim, é outra história. Mas eu acho barato pra um jogador promissor que nem o Luiz. O Gabriel Jesus saiu também, achei pouco. Né? Mas eu acho barato. E detalhe, mas é pouco. O Luiz Araújo subiu faz 6 meses, gente. Não jogou nada. O Vinícius Júnior do Flamengo nem subiu. Vinícius Júnior nem subiu. 45 de euro. Em 17 anos. Então, o cara faz a cotia, gasta milhões. Pra quê? O William, cada gol dele custou 9 milhões de euros. Rendeu nada de time. Mais uma vez. Ele jogou duas partidas pelo profissional. Mas olha, uma vez, e há muito tempo atrás, né? Agora, há muitos anos atrás. Acho que foi o Benjamin que falou aqui. O Brasil... Ele é fornecedor. Sempre foi. Então não tem o que discutir. Vai discutir o quê? O Fluminense lá, os dois irmãos que nem passaram pelo profissional. Exato, RG. Já foi direto. Então você acha que o cara, o Rogério conseguiu. Acho que o Rogério consentiu. O Rogério foi lá e implorar pros caras não vender o Luiz Araújo. Mas o Rogério foi. Lógico que faz parte do da coisa. O Rogério conhece mais São Paulo que qualquer um. Você acha que o Rogério não sabe como é que tá a situação financeira do time? Olha, faz parte, gente. Não tem jeito. Tá bom? Esse é o estádio. Porque você foi estúpido numa leva só com o Estevão. Não, mas acabou de responder de novo. Mas o Mota vai pedir desculpa pro Estevão. Ó, Estevão, babaca. Escroto, olha lá. Estevão falou que ele é o quê? Desculpa, Estevão. Estevão não utiliza esse linguajar, não. O Estevão é meu vizinho. Não, o Estevão não falaria isso, não. Para de ser putriqueiro. Foi do bem, Estevão. Não é nada disso. Deixa eu falar o seguinte aqui, alguns recados. Fica à vontade, viu, Thiago, pra você falar a hora que você quiser aqui. Fica à vontade, fica. Ô, Ben, já nós, hein? Up the Irons. Up the Iron sempre, a maior banda do planeta. Concordo. E não evoca, Iron Maiden é tipo uma religião, cara. Eu acho que hoje podia ter a trilha sonora só de Iron. Tá louco. Eu acho que o Estranho no Ninho manda. Esses capeta aí do The Trooper, não é capeta. Só saber se tem isso tudo aí. Aqui na rádio não sei. Bom, ó. Se não tiver, a gente arranja, né, Benja? Então arranja. I have the fire, I have the force. Então arranja, olha só. Você que tá afim de ser estranho no Ninho, então mostre o seu talento num vídeo de até 30 segundos, poste nas suas redes sociais com a hashtag estranho no Ninho, tá bom? Você sabe que os melhores vão participar do programa. Lembrando, hein, daqui a pouquinho eu vou falar do resort do Estádio 97. Já, já, RG. Mas é já, já, hein. É nóis. Falar do resort, vai ligando lá na Lotus Travel. Porque, ó, não é amanhã, nessa sexta, na que vem, nós já vamos estar fazendo o programa lá. Já, hein. Já vamos estar lá. Já. Então já tá chegando a hora, hein. Já vou estar puto. Liga lá, 28964665, 28964665. Motinha teve hoje lá fazendo visita técnica, sim, né? Sim, tá tudo e olha perfeito. Só, quem ligar agora dizendo assim, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Lembrando que também, se você ligar dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Lembrando que todo mundo concorre também no final do programa aquela famosa camiseta do Estádio 97. E tem torcida Camarote Único, Estádio 97, Camarote Único, hein? Pra Corinthians. Boa. Sim. Pros corintianos ligarem, Corinthians e Santos, clássico, sabadão, mais conhecido como amanhã é o jogo, RG. Depois amanhã, 19 horas, é verdade. Mas tem que entrar no ar e você, por livre e espontânea vontade, tem que dizer, sim, assim, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Pra você garantir, você tem que falar, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Lembrando que a torcida Estádio 97 no Camarote Único é uma vaga por pessoa, é proibido levar acompanhante. Vaga única, Camarote Único, vaga única, tá bom? Isso aí. Que mais que eu tenho que dar de recado? 943530150 é o WhatsApp pra você mandar o seu recado lá. No máximo 30 segundos você manda teu recado aí pra gente, tá bom? E pra ligar, mande aqui, pra participar? Pra participar, 3284-7097. Vamos, boa, lá? Boa, manda. Vamos no telefone? Solta. Senhora. Solta os bichos. Primeiro de hoje, vamos lá. 3284-7097. Pega aí, rebola, lá vai o Bambi. É curioso e muita prosa. Rebola, Bambi. Anda aí, rebola, lá vai o Bambi. Solta frango e não dá bola. Ah, o Rick Frão, olha lá. Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Ô, Botinha, canta. Todo dia, toda hora. Mas já... é isso, Bota! Olha o Bota cantando! Que é? Cuidado, ele já ofereceu! Olha a vida! Sombra! Meu bunda branca! Olha lá, Região! Ah, eu te amo, tricolor! Olha, ah, eu te amo, tricolor! Rogério! Alô! Alô! Quem fala? Eu vou defender. É o Carlos! Ô, Carlos, tudo bom? Tudo bem, Dodô! E aí, fala boa? Tamo aí de boa, né? Sexta-feira chegou, né? Sim. Aí vai, né? Então tá bom. O nome completo? Carlos Monteiro de Araújo. Carlos Monteiro de Araújo. E quantos anos? 35. 3.5 RG. Ô, semana passada, velho, fiquei com medo. Com medo? Quase. Com medo do quê, RG? Quase que eu caio, velho. Monteiro num cavalo grande lá em Santo Isabel. Sensacional! Olha! Nota 10! Sinal, eu soube eu esses dias, sim, que vossa pessoa... Qual delas? A vossa minha ou a vossa estranha ou a vossa moto? O senhor a qual estou me dirigindo a palavra? Diga. Será homenageado, né? Ah, é? Tem um RG? É? Que é isso? Imagina. Como assim será homenageado? Que papinho é esse aí? Imagina. Aonde? Quem sou eu? Aonde? Que papo é esse aí? Em Santa Isabel. Ah, é? Tá pensando que sou Benjamin Bach pra ser homenageado? Não sei, tá louco? Eu sei. Mas mesmo que eu você sei merece, que assim. Merece. Deixa eu ver. Eu sei, porque uma pessoa me ligou pedindo o telefone dele, eu falei... Conta pra nós, como é que é isso? Em Santo Isabel. É o secretário de turismo da prefeitura de Santo Isabel. Uma salva de palmas pra RG número 2. Não, mas calma. Não, pra contar. Ah, eu peguei uma pessoa pedindo o telefone, eu falei, pô, e vou te falar aí, que seja uma homenagem. Muito bem feita. Digna, porque eu nunca vi um cidadão na mídia fala tanto que Santo Isabel. Eu só soube da existência de Santo Isabel graças a nosso. Fala RG. RG. Sim. Concordo. Então, por isso que eu falei, mas capricha. Mas calma, não é nada assim, disso. Calma, não é nada disso, cacete. É que o cara, ele trabalha lá na rádio de Santo Isabel, na FM de Santo Isabel. Ah, e ele me fez um convite. Não. Não? E ele me fez um convite pra participar lá na rádio. E a gente tá combinando e eu vou participar. Você tá brincando. Não tem nada a ver. Você tá brincando. Você tá falando sério? É. Pô, eu achei que era homenagem pra você. Homenagem pra lá. Quem sou eu, pai? Mas, porra, homenagem. Tá brincando. Homenagem quem tem que ter. Homenagem quem tem que ter lá é o Maurício de Souza. Não, mas eu pensei que você tinha que ir lá. Se eu soubesse, eu não tinha nem dado teu telefone. Porque eu acho que tem que ter sim. Prefeitura, o cacete. Eu falei, pô, os caras vão chamar o RG. Vão dar a chave da cidade, levar lá na Câmara Municipal. Nossa, me arrependi de ter dado teu número, RG, desculpa. Carlos. Fala aí. Bairro. Eu tô falando aqui da Vila Flávio. Vila? Flávio? Vila Flávio. Olha, eu vou dizer agora pra você. Tem Vila Flávia, né? Tem. Eu nunca ouvi. Vila Flávia. Flávia eu nunca ouvi. É não. Olha, eu cheguei a fazer um ano de odonto e eu morava aí. Um ano só? É. O Patrício? É Mogi das Cruzes. E aí, Carlos? Demorou, né, mano? Esse cara sabe tudo. Ah, você demorou? Pensei que tinha. Porque eu fiz odonto. Ah, entendi. E em Mogi tem muitas faculdades, tem uma faculdade muito boa de odonto. Ah, Mogi, um abraço pra galera lá do Hospital das Clínicas de Mogi. Galera, gente melhor feliz. Melhor lugar do mundo, Benja. Boa. É, eu sei, mas tem muito radar, né? Pô, você tá louco. Cara, radar é o que mais tem, né? É assim. Você anda no limite, você não toma nenhuma multa. Não, bora, cara, bora, então... Viu, tomou? Ah, eu vou te falar, não, tiraram não, muitos radares ali, sabia? Tipo, o problema... 10 anos vindo pra cá e assim... Você nunca tomou uma multa. Cara. É, então... porque às vezes você pega um dia que não tem muito vento, aí ferrou. Olha, eu vou porque duas... Porque Mogi das Cruzes... É, porque Mogi... Eu não acho que você tem que ter... Que vento? Porque eu vou te explicar. Tem lugar em Mogi que você anda, tem que ser pelo vento. É igual o windsurf. Porque se você deixar o carro, ele não vai. É 40, aí você vira uma curva, aí você vira a curva, pegadinha, é 60, aí você não viu, aí abaixa de novo. Eu vou... radar mesmo, mas tiraram uma pá, viu? Então, mas, ô mano, eu sou um frequentador assíduo de Mogi das Cruzes. Eu vou às vezes duas ou três vezes por semana pra Mogi das Cruzes. Qual é o motivo? Você vai muito lá, hein? O que você tá fazendo lá? Mamãe tá lá? Não. Ela faz tratamento no Hospital das Clínicas. Ah, não sabia. Então, eu concordo com o mano. Tiraram bastante. Tiraram bastante, mas ainda tem, né? Mas ainda ficou muito, viu? Aí você coloca se tiraram, então é um monte. Mas ficou muito. Então ficou ruim. É. Aí você vai lá, coloca lá três adesivos tampando três números da placa. Aí você isso é crime. Isso é crime. Tá certo. Mas, ó, antes de eu perguntar ao seu time, Carlos. Mais um recado que eu não poderia esquecer, porque a qualquer momento pode entrar a MEC Ligação. Sim. Eu já pensei que era ela agora, velho. É, por enquanto, a vinheta não veio ainda. Ela pode entrar a qualquer momento, entendeu, Carlos? Vou tentar de novo. Só liguei pra isso, toca. Desliga e liga de novo, velho. Vai. Porque assim, certeza, a gente não espera e a MEC Ligação entra a qualquer instante, você entendeu? Vi, vamos embora que esperar não é saber. Não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora, a MEC Ligação do dia. Ô, louco, velho! Caramba! Caramba, velho! Caraca, velho! Carlos. Já logo de cara. Carlos. Cara sortudo, hein, mano. Aí ele caiu, quer ver? Caramba, entrou a vinheta da MEC Ligação, hein? Demorou, é nóis. Ih, rapaz, você tem a chance de ir pro resort, hein? Graças a Deus, hein? Mas tem que acertar aqui. Olha, você sabe que cada dia no McDonald's tem uma oferta lá, o clássico do dia, né? Demorou. Você compra por R$8. Na verdade, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um dia de segunda a domingo e você... vai ter que acertar num tempo de 10 segundos. Demorou, Dodô. Tá bom, mas teve um rapaz ontem que ligou, não sei se foi ontem, anteontem. Ele falou. Ele mandou uma oferta e depois mandou outra na sequência. Não pode. E o certo era a segunda, mas o que fala, valeu, hein? A primeira. Então toma cuidado, você tem 10 segundos, pensa e manda aí a resposta, tá bom? Vamos lá? Demorou, Dodô. Tá preparado? Preparadíssimo. Então é o seguinte, eu quero saber qual é... a MEC oferta da terça-feira. Ih, Marquinhos. Ó. Triple Burger Bacon. Qual? Triple Burger Bacon. Eu ouvi direito. Será? Você ouviu, mano? Será, velho? Ele falou triplo burger bacon. Foi no tempo. O Marizão levantou a bandeira. Levantou branca. A bandeira aí, mano. Sim, a bandeira branca tá levantada. Tudo certo? Bandeira branca, amor. Não posso mais. Vamos deixar ele nervoso, vai. Terça-feira. Eu acho que ele errou, hein? Ele mandou triplo burger bacon. Você ouviu, né? Aí é que tá. Mandou triplo burger bacon. Por esse motivo, é que eu digo que você vai! Boa, garoto! Boa! Caraca! Você vai lá no resort. Então faz o seguinte: que time você torce? Tricolor do Murubi. Tricolor. Então, tricolor! Assim, é melhor ele falar fora do ar, né, Bá? Porque senão pode cair a linha, né? Ah, vai ter. Qual é a sua loja preferida? Fala duas lojas que você vai. Você vai mais. ali da... Eu tô muito nervoso, cara. Calma, calma, calma. Cantando ali, Leite Qual? De Moraes. Qual? Leite de Moraes em Santana. Leite de Moraes em Santana, você e vai outra, muito lá. Fala Tem mais uma que você curte, costuma ir, não? Ali na... No comecinho ali da Taliba Leonel. Ah, já sei onde é. Bom ali, hein? É bom ali, hein? Praça Orlando Silva. Casa ali do pertão Mano. De ser Jurabandeira. Casa do Mão. Quem era melhor, RG? Orlando Silva ou Nelson Gonçalves? Nelson Gonçalves. Pra tá mim. Bom. O Carlos, ali, mano. Fala aí, então, aguenta na linha que a produção vai falar com você aí fora do ar pra que caia, te explicar como é que é. Você não pode cair, você não, né? Não dá. Tá bom? E um abraço. Segura aí. Calor. Carlos, obrigado. Valeu. E aproveite que é a única alegria que você vai ter esse ano, hein? Olha só, e é o seguinte, o McDonald's e a Energia 97 vão mandar 5 ouvintes, aliás, esse foi o quinto, RG. Sim. Foi o quinto ouvinte que tem o direito de levar um acompanhante pro resort do estádio 97 no Bourbon Spa Resort em Atibaia. É, meu amigo, é você que ganhou. Parabéns, hein? Parabéns. A qualquer momento, já pintou aí a marca ligação do dia aqui do estádio 97. E esse ouvinte, que foi o último que ganhou, ele vai estar com a gente lá, né, no resort do Estádio 97, que acontece no próximo final de semana, tá bom? E não é sorteio, você viu, né? Acertou a pergunta, ganhou na hora! Boa! Ganhou na hora! Ganhou, velho. Parabéns a todo mundo que mandou, tá certo? Hoje foi o último dia, então teremos 5 ouvintes que ganharam com a Mac Ligação aí, 5 premiados do McDonald's, tá bom? Mac Ligação, McDonald's, só podia ser mais uma aqui da Energia 97. Falando nisso, enquanto ele tá conversando ali, o Bá com o ouvinte, com o Carlos lá. Sim. Deixa eu falar aqui do resort do estádio 97, que vai acontecer, né, RG? Né, meus amigos? Olha só, vem já? Aí mais uma edição do resort do estádio 97, 9, 10 e 11 de junho, tá bom? Lá no Bourbon Resort Espanha Atibaia. Aquele final de semana que você já tá conhecendo, já sabe como é que funciona. Toda a turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do estádio gosta. Teremos o campeonato de futebol Society. Como diz o Ale, cadê o Ale que não vem de novo? Esse Ale também não vem nunca. Esse também inspirou, pior que estranho no Ninho. Campeonatos de futebol de bola, mas não é o dia do como é que chama lá? Do decreto? Decreto. Aí, acho que ele tá com o Vila, ela vai soltar. Mandou. É, campeonato de futebol de botão, futebol no videogame, jogos da cassineira, o Autorama da Slotica Brasil. Nós estaremos já na sexta-feira fazendo essa hora, já estamos lá fazendo um programa ao vivo de lá, viu, EG? Falta uma semana, já vamos estar lá, tá certo? Já entretendo a galera que tá chegando lá fazendo o seu check-in. Teremos a resenha da madrugada, é uma coisa sensacional. Musicada, resenha musicada. Como é que é a música? Vamos levar. Do nosso conjunto. Mas vai levar o quê? É violão? Que Desencontro do ritmo. Desencontro do ritmo. Imagina que vai ser isso. Vai rolar um sambão lá. Tá preparado? Vai rolar um sambão, É. Então, olha. Teremos aqui dois dias, né, Rizer? Sexta-feira logo à noite e no sabadão à noite. É. Não é verdade? Lembrando que sábado à noite também tem um bailinho, né? Vamos fazer um bailinho Dodô. Bacana. Quero ver todo mundo lá dançando as melhores músicas do passado. Tá bom? Que mais teremos lá? O bingo do Estádio 97. Puta prêmio, hein? O bingo do Estádio 97, show, RG. Show de meus amigos, você sabe que sempre tem um prêmio lá, o maior prêmio do dia, né? Sim. Teremos algumas rodadas de bingo, mas tem sempre a última rodada que vale aquele prêmio bacana. Sim. Nós vamos dar de presente na última rodada do bingo do Estádio 97. Última rodada. E olha, não paga pra entrar no bingo lá pra você jogar. Não paga. Você ganha a cartela. Cada ouvinte tem direito a ganhar uma cartela. Você vai ter o direito, o vencedor do bingo, vai ganhar uma cabine pro navio do Energia na Velha, temporada 2018. Vai ver o Jota Quest. Jota Quest, Blitz. As festas que acontecem, os DJs. Muito legal. Então, olha, um prêmio muito bacana pra você, tá bom? Esse é o bingo. Teremos uma novidade também, o futebol de rua, com a equipe A Rua Agradece. Boa. E isso tudo e muito mais, né? Mais atrações pra mulherada, né, Gê? Sim. Salão de beleza, spa. Tem de tudo. Faça agora mesmo, então, sua reserva, ligando na Lotus Travel 28964665. Boa. 28964665. Pagamento em até 6 vezes nos cheques, nos cartões Visa, cartões Mastercard. Pode mandar um e-mail, inclusive, para tirar todas as informações, viagens@lotustravel.com.br. Então liga, 28964665, 28964665. E o primeiro que fechar hoje tem promoção, RG. Qual que é? Tem promoção, meus amigos. O que ganha? Promoção. O que ganha? O primeiro que fechar hoje o resort do Estádio 97 será... O Estranho no Ninho. Ah, isso aí a galera curte pra caramba. Exatamente. Pô, tá louco. Como o meu amigo Thiago que fez. Ele Thiago. Meu ligou lá e está hoje participando do Estranho no Ninho. Tá isso bom? Aí, Thiago. Então só o primeiro que fechar. São 6 horas, 6:30 agora, hein? É. 6:30. Mais conhecido como 18:30. O Risote do Estádio 97 na sua 9ª edição tem o apoio de edubotões.com.br. De Slotka Brasil 37714821. De Futiliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E também de Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, isso aí, Domenico Gato. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo, amigão, madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. Verdade. Estádio 97 também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de HDI, né, Sombra? É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor. É, consulte mesmo, hein? Bom, Estádio 97, vamos partir então para mais uma ligação, né? Manda, manda. A gente vai também colocar aqui as mensagens que chegaram pelo WhatsApp. Vai mandando, hein? 943530150. Mande suas mensagens pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai colocar as mensagens que estão chegando por aqui, tá bom? Vamos lá, mais uma ligação. 3284-7097. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Eu? Oi! Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Dançando e rodando. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Obrigado pelo carinho de todos. Alô? Opa, quem eu fala? Tenho recebido palavras tão carinhosas. Ultimamente, é? Essa semana? Essa semana, Benjamin, tá recebendo? Você deve ter feito por merecer. Não, falar isso, eu vou querer até falar. Ah, desabafa, põe a música. Pode falar, não tem problema nenhum. Pode desabafar e não vou me alongar, não. É, acho que é legal, até legal se falar. As pessoas imputam certas coisas à minha pessoa e, olha, não tem o menor cabimento. Você pode não gostar de mim, pode me achar escroto, essas coisas, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado, a gostar de ninguém. Agora, é lógico, e as pessoas têm todo o direito de quem não gosta de mim não gostar. Agora, colocar coisas sob... sua responsabilidade. A minha responsabilidade não vão colocar. Então tem medo de babaca. Gente, o Rude saiu da rádio. Não tem absolutamente nada a ver comigo. Muito pelo contrário. Pra quem não sabe, quem trouxe o Rude Landucci pro programa fui eu. Exatamente. Isso me deixa claro. O Rude, né? É meu amigo, brother. Aliás, ninguém aqui tem nada a ver com isso. Então, gente, deixa eu te falar. O Rude teve lá, recebeu uma proposta. É, foi embora. Ele quis ir para outro lugar. Vai, ele tem todo o direito. Acabei de responder um ouvinte sobre isso. É nosso amigo, é meu amigo. Continua. Torço muito por ele, pra mim é um talento. Agora, falar que eu mandei o cara... Primeiro que eu não sou dono da rádio, eu não contrato nem demito. Entendeu? Então jogar na minha... Falar assim, ah, beija esse babaca, esse arrogante, jogo... Esse cara tá louco, velho. Mas o Rúdio... Tem meia dúzia de imbecil aí. Eu falei aí, pra várias pessoas. Tem meia dúzia de idiota aí. Esses babaca que não tem o que fazer o dia inteiro. Antigamente, né? Bom, daí tem medo de imbecil, de babaca que não tem o que fazer, que gosta de ficar futricando e inventando história. Pô, vai caçar alguma coisa pra fazer, vai ler um livro, arruma um trampo. Isso cara é tão louco. Estranho, mano. Porque o Rudy manifestou aqui, ele saiu porque, porque recebeu uma proposta. Você queimou o cara, mano, você tirou... Isso cara é tão louco. Deixa eu dizer uma Rudy coisa. Rudy é meu parceiro, eu que trouxe o Rudy pra rádio. Às vezes as pessoas... Você é louco, velho. Olha aqui, as pessoas, às vezes, elas recebem propostas e elas aceitam ou não. Às vezes não é assim, ah, brigou com todo mundo. Não, não tem que brigar com todo mundo, não tem esse troço. E ontem, não é porque o cara também saiu daqui, que não é mais meu amigo. Muito pelo contrário, eu gosto do Rudy pra caramba e torço por ele. Eu achei ele um talentaço. Agora, os caras falam que fui eu? Não sei de onde os caras inventam umas bobagens dessa, cara. Ô, seus babacas, vão arrumar alguma coisa pra fazer. Vai ler livro, olha que nem o mano falou, vai doar sangue, arruma um trampo, né? Entra no Google aí, pesquisa o que, que você pode fazer no teu tempo ocioso. Vai encher o saco de outro, pronto. Teste vocacional, faz um teste vocacional. Como é que esses caras não passam? Teste vocacional. Esses caras todo mundo passa. Não, esses caras até vocacionais, esses babacas, ele fica de recuperação. Não, o cara vai buscar alguma coisa que ele goste. Deixa pra lá, deixa pra lá. Só falei isso porque... É, deixa pra lá. A puta sacanagem. Mas a verdade é essa daí, né? A verdade é que às vezes acontece. As pessoas recebem propostas e elas aceitam ou não aceitam. Isso depende apenas daquela pessoa, da própria pessoa. Cada um, né? Então, a rádio até tentou segurar, mano. O cara não quis ir embora. O que vai fazer? Alô? Alô, Domênico. Quem fala? É o Gilson. Ô, Gilson, tudo bom? Beleza, cara. É Gilson do quê? Gilson Santos Souza. Gilson Santos Souza. Isso, Souza. Quantos anos você tem, meu velho? Eu 43, Domênico. 4.3, RG, como é que fica hoje? Ah, hoje eu não sei, mas quando o Mota chegou aqui, ele me deu um susto, velho. É mesmo, é? Eu pensei que ele tá com o Gilson no braço. Ah, sensacional! Que... Mota! Tão branquelo, velho. Branquelo, é? Então tá bom. Ó, velho, e o... Qual que é o bairro que você mora, hein? Vila das Belezas. Quê? O quê? Vila das Belezas. Vila das Belezas. Ó! Oh. É um lugar que deve ter muita gente bonita ali. Ah, e eu vou te falar, e esse bairro? Olha o outro, que ele é aqui. Você que fundou o bairro das Belezas, não, é isso? Não fui eu. Porque a gente é bonito demais, né? É. Mas se é o que eu conheço, é no Campo Limpo. É isso mesmo, mano. Fala nisso, um abraço. Isso mesmo. Fala nisso, um abraço pro meu amigo Big, lá do Rapa da Godoy. O Big é da hora, velho. E tem a música gente aí, fina, pra lindão. Quem conhece o Campo Limpo, Avenida Sapi. Essa música é legal pra quem conhece. Paixão, Big e Paixão do Mota. Big é Paixão do Mota. Beijo. Já morei lá no Campo Limpo. Morou? Morou. Um abraço, era pivetinho, mas eu morei lá. Um abraço pro Big lá do Rapa da Godoy, os caras são monstros. Grande Big. Ó, Gilson, e o time? O time é todo poderoso, Gilson. Quê? Peraí, o todo poderoso só tem Deus e o Corinthians, cara. Super-homem. É, o todo poderoso Timão. Ah, mano. Corinthians, mano, Coringão. Ó, amigão. Estão especulando aí a possibilidade do retorno do Leandro Castan, zagueiro que passou recentemente pelo Timão aí, jogou bem. Ele não foi um gamarra, mas o cara deu certo. Você gostaria do retorno do Castan ou você acha que o Corinthians poderia buscar alguma outra opção no mercado? Ô, cara, gostaria sim, lógico. Uhum. E se eu te falar, e o Kleber, mano, que tá no Santos aí, que vai pro São Paulo, não vai? Porque o Corinthians não poderia pegar ele de volta, cara. Então, mano, porque o Santos tá louco pra passar o boleto, né, mano? É, velho. O Santos até agora não liquidou aquele boleto que tá com vencimento pra junho, RG. O qual, mano? O boleto do Kleber aí, o zagueiro. E esse boleto é no valor de 2 milhões de euros, né, mano? E se a gente baixar um pouquinho? Não, RG, não. Fica pra você. Sinceramente, RG, eu prefiro o Castan do que o Kleber. O Kleber, quando ele jogou no Corinthians, ele jogou do lado do Gil. Do lado do Gil, mano, se você puser o Wagner Montes aí pra jogar, ele vai jogar bem. Mas é verdade, é verdade. É igual o Batata, lembra o Batata? Do lado do Gamarra, o cara foi um monstro, jogou muito. O Nenê também. Mas quando você põe o cara sozinho ali pra ser talvez a referência da zaga, a coisa muda de figura, a coisa muda de cenário. Então, cara, o Castan é um zagueiro que eu acho que é autossuficiente, ele não depende de um outro cara bom do lado dele pra ele jogar bola. Assim como o Pablo também. Mas já com relação fechou, ao viu? Kleber... O Castan. Sim. Tem algumas notícias aqui que já fechou, tá tudo então, certo. Então, Motinha, ainda não tá, porque você sabe como é que funciona as coisas no futebol, né, Motinha? Uma coisa, chega lá na hora de assinar, né, mano? A coisa, às vezes, aí já tá encaminhado. O cara tá na mesa do presidente pra assinar, às vezes o cara dá uma refugada. Faz igual o Balu B de Ruê, o cavalo do cara. O apartamento, né, sim, mano? Sim. O carro. Mas tem um boato forte, sim, de que as coisas já estão acertadas aí entre o pai do Castan. E o Corinthians, só que a situação é a seguinte, tem uma reunião no dia 6 de junho, Motinha, que vai acontecer. Dia 6, é dia 8. Dia 8? O mano não acredita em mim. Como não acredita? Eu já dei pra falar, não tá acertado, não tem nada acertado. Peraí, você não tá ouvindo o programa, foi o Mota que falou. Não tem nada, então desculpa, eu não tava ouvindo, tava falando com o Domênico, desculpa, coisa ali, não precisa ficar vermelho. Não, quer falar pra você, não tem acertado. Eu falei, existe uma grande Teve a consulta, a diretoria da Roma mudou de futebol, o pai do goleiro Castanho tem uma reunião lá. Pra saber o que vai ser. O Castan tem contrato até junho de 2019. Mas não sondaram ele uma vez no São Paulo também, Benja? Teve uma sondagem. Mas agora é o seguinte, o Castan nunca negou que ele gostaria de voltar pro Corinthians. Só que ele tá bem na Itália. Agora, se a Roma não ficar e não tiver propósito da Itália, por que não? É lindo. Não, mas o Castan, Benja, eu acho que ele deveria avaliar a situação dele de retornar ao Brasil e até tentar forçar um pouco a barra ali. Porque se ficar na dependência, ah, mas pô, será que vocês não podem me liberar? Mas ele é feliz lá, viu? Ah, mas ele vai ser feliz na Anália Franco também. Ah, entre não, morar, o cara mora em Roma, Anália Franco, véio. E morar em Roma, eu prefiro morar na Anália Franco. Ó, Anália Franco ali, o Serete, mano. Ah, para. Me fala um parque em Roma que seja tão bonito quanto o Serete. Me fala aí. Roma é chato. Roma é chato. Momento fanfarrão. Tem umas coisas que eu entendo. Mas, ô Motinha, quando você mora numa cidade que é muito do baralho, pra não usar um palavrão, velho, você banaliza a viagem. Não é legal você morar numa cidade tão top, sabe por quê? É verdade. Porque senão qual que é a graça de você poder viajar? É legal é ficar vendo a Marginal Tietê todo dia. Mas é verdade, Mota. Porque quando você tem... Ô, amigão, vê se você concorda comigo. A graça, por exemplo, das tuas férias, é porque geralmente você vive numa rotina, vive ali, tipo... Sabe, estresse, cansaço, enfim, faz parte do nosso cotidiano. Todo mundo que trabalha sabe do que eu tô falando. Então o cara tá ali, tipo, naquela pegada. Vem as férias, velho, é pra você fazer algo diferente. Você vai descansar, você vai viajar, vai pra outro pico. A partir do momento que você vive, por exemplo, em Nova York, mano, qual que é a graça, por exemplo, de você viajar? Você fala, velho, eu moro em Nova York, eu tenho tudo, mano. Eita. Você é louco. Então, às vezes é bom, Mota, ter uma vida de gado, mano, como diria o Zé Ramalho. Não é, vai. Às vezes é bom você viver mal, mano. Porque aí quando você viaja, você dá valor, você mano. Tá louco. Mas é verdade. Qual que é a graça de você morar, por exemplo, em Orlando, mano, em Miami? Porque aí quando você tiver que viajar, você fala, putz, mano, vou pra onde? Eu tenho tudo aqui, então não vou. Aí você para de viajar, aí ferrou com tudo. Então, Castan, entre Roma e Tatuapé, eu prefiro Tatuapé. Eita. Mano. É nóis. Tô errado, amigão? Não, tá certíssimo, cara. Tá certo mesmo. Que graça tem, cara. Vem pra cá, Castan. É, isso aí. E, ó, amigão, sabadão, amanhã, 7 da noite, tem o clássico aí, Corinthians e Santos, na Arena Corinthians. É, pra azar do Santos, mano, o nosso esquadrão não tem desfalques, hein, velho? A não ser o Balbuena que tá machucado e vai o Pedro Henrique na zaga. Mas é. E o Jadson, não é dúvida, mano. Não, Jadson treinar, joga. Treinou? Não, o Jadson ele tá. Eu falei ontem, Motinha. O Jadson ele tava sendo preservado esses 2 dias aí que ele ficou na academia fazendo trabalho físico. Mas era justamente pra preservá-lo pra partida de sábado. Não tem por que você colocar um jogador que tá desgastado em treinamentos aí que os caras vão ter que correr. Sendo que ele pode fazer só um trabalho aí de recuperação muscular aí pra estar 100% no sabadão. Pazar do Santos, vamos com força máxima, hein, velho? Meu Deus. Ah, demorou, cara. Eu acho assim, não vai ser 7-1 de novo, mas vamos pra cima, vamos ganhar. É, se os caras não quiserem derrubar o Dorival, né, velho? 1-2 aí, tá bom. 4-1 já tá de bom tamanho. Os caras não quiserem derrubar o Dorival, né? Vamos ser humilde, mano. Mas se não der também 1-0 já tá ótimo. Ah, importante é os 3 pontos, né, velho? Demorou. E eu quero ir na torcida do estádio 97, ah, cara. Ah, mandou bem agora, hein? Garantiu bem a sua vaga aí, torcida do estádio 97. Na trave, hein? Você precisa estar na rua Tutóia, número 77. Qual horário, Domênico Gato? Opa, as tem duas, que estar tá lá às 3h30, mano. 3h30 da tarde na rua Tutóia, meia, número 77, tá bom? Não tá pode bom? Demorou, destinar, mano. E ó, amigão, não, o jogo guarda outro sábado? Pô, que festa é essa? Você tá louco? Eu não entendi, mano, desculpa. O Jô, o artilheiro dos clássicos. Acabou isso. O jogador mais iluminado do Brasil. Mas não, amanhã vai fazer 2 porque pra compensar o jogo passado, que não fez gol, né? Acabou o estoque do Jô, velho. Aonde aí? Já era. O Jô tá iluminado. Não, amanhã ele vai fazer 2 pra compensar o jogo passado, enquanto eu vi o Vitória aqui não fez, então ele vai fazer amanhã. Mas ô amigão, o Jô te surpreendeu esse ano? Porque, sinceramente, ele me surpreendeu, hein, mano? Eu não sei se você pensava igual, mas o Jô tem sido uma grata surpresa, hein? Pô, cara, no começo até que tava meio desanimado, mas, assim, eu esperava dele, assim. Porque ele, no começo, quando ele passou pelo Corinthians a primeira vez, ele jogou bem. Foi pro Atlético, jogou bem. Depois que ele teve aquele problema lá, ele deu uma... caiu pra caramba. Mas agora eu esperava esse rendimento dele já. Ele já tava... ele sempre foi bom na área ali. Então, cara, o Jô realmente aí foi uma grata figura aí que apareceu. É, não botava muita fé no cara não, mas o maluco tá deitando o cabelo, mano. Continuar assim até o final do ano, porra, vai acertar na música, hein, mano. Seleção. Vai acertar na cidadania aí. Olha, agora o zagueiro, com isso eu preciso, o zagueiro urgente, cara. Porque se o Balbuena foi embora mesmo, aí ferrou. Então, mas ô amigão, com relação à pergunta do Mota aqui, seleção. Cara, na boa, pensando já em Copa do Mundo... não sei não se não vale mais a pena levar o Jô do que o Gabriel Jesus como titular. Ah, para pensar, velho. O Jô é mais experiente, tem mais rodagem, mano. Ah, tem mais rodagem, mano. Foi um Jesus no banco, velho. Isso é um humorista, velho. Foi um Jesus no banco. É verdade, velho. O Gabriel fez a operação agora, ele vai estar meio seguro. Olha, onde o mano vive, aonde você vive, você também, Gilson, comprando essa bobrinha aí. No Brasil tem humorista e manorista, velho. Oi, lá na Copa não tem juiz pra dar gol impedido toda hora do jogo, não. É verdade, não tem mesmo, é verdade. E nem vai ter o Rodrigo Caio pra avisar, não. É, nem vai ter o Rodrigo Caio pra avisar. Mas, amigão, o Jô é como se fosse o sol. Ah, ele tem luz própria, velho. É verdade, Domênico Gato, pensa no contexto, pensa no coletivo. O Jô fala um pouco de russo. Então vai ajudar também aí a seleção. Mano, é russo. Vai, só tem uns caras assim, mano. Chama o Bentinho que tá ele lá. Ele fala um pouco do quê? De russo. Quando ele tá com o Dentinho não tá lá? Quando ele tá com... Eu ia chamar o Dentinho, então, pra quando trabalhar. Quando ele tá com quantos na cabeça pra falar russo? O Dentinho tá lá, mano. Mas o Dentinho não tá na russo. Não tá mais? Não. Dentinho tá bem, velho. Ele tá com a samambaia? Lógico que tá. Samambaia. Fez daquele jeito, você acha que vai largar aquele osso? Você acha, velho? Fala com ele sempre. É, ele tá lá ainda? Fala com o Dentinho sempre, tá, o bicho tá super feliz. Semana retrasada ele foi campeão da Copa da Ucrânia, ele e o Marlos, que joga lá também. Lembra do Marlos do São Paulo? Sim. Leonel Marlos? Não, Leonel o Dentinho Marlos. Tá super Deus, bem, cara. Mas aquele bem. Aquele vaso lá, né? O vaso daquele samambaia. É, e você não ia dar uma regada ali? E até pro... Ô, mano, e de osso ali... A esposa do cara. Tô falando, ué. Por isso que eu tô falando, pra ele não largar. Mas ele que tem que se sentir orgulhoso, pô. Ué. É lógico. E, mano, e até achar osso ali é... Demora um pouquinho, né? É, mano. É igual aquelas costelas de churrasco bom, né, Domingo? É verdade. Não tem osso, mano. Costela de ripa, velho. É, né? Só tem osso. Ô, amigão, manda então o placar aí, velho. Corinthians e Santos aí, só pra gente finalizar aqui. Ah, mano, 2x0 tá ótimo. Tá bom, mano. O cara é humilde. Ó, o Corinthians é humilde mesmo. Parabéns. 2x0? Num clássico? Humilde, humilde. E quer mandar um abraço pra alguém, cara? Ô, cara, eu quero mandar um abraço pra um irmão meu, irmão... Eu escuto vocês através dele, que eu brigava com ele, porque ele escutava vocês, eu não gostava que vocês discutiam demais e falavam um pouco sobre futebol. Aí eu ficava brigando com ele no carro e acabei gostando de escutar e aí ficou. Pô, você então, também desde... Você é mó personalidade. Modinha você, hein? Tá bem, né? Tá bem, personalidade, velho. Modinha você, velho. Eu quero mandar um abraço pra ele, o Ailton, mora em Jaú, meu brother mesmo. Boa. Ele, através dele que eu escuto vocês e... Ele que torce pro 15, né? É o que faz alegrar aqui o trânsito dessa marginal. Tá vendo como ele tinha razão? Então tá bom, Gilson, um grande abraço pra você, viu? Aqui na Vila das Belezas é uma hora e pouco, quase, só nesse... Caraca, tá certo, velho. Um abraço, bom final de semana. Manda. Faz o merjan aí, velho. Merjan. Faz, agora eu tô nervoso, dá até um branco. Calma. Você falou que quer fazer o merjan? Diversão. Como é que é? Não, pera, não entendi. Fala. Só a nova linha Bozano, me garante 3 vezes... Só Bozano. É, tá bom. Só Bozano. Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Aí foi bem. Top aí foi bem. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou também um par de vouchers pra você curtir a oferta do dia. A Mac oferta do dia. Demorou, tá cheio de clássicos no McDonald's, hein? Tá bom. Boa. Falou, meu velho. Falou, abraço pra você, viu? Valeu. Cara, um obrigado. Dudu, sou seu fã também. Boa, obrigado. De manhã também, cara. Obrigado, Gilson. Nós. 3 a 10. Você. Tamo junto, irmão. Um abraço pra todos aí, cara. Valeu. Obrigadão, viu, meu? Tchau, tchau. Seu estádio 97, Pirineiro 97. Em nome de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Extra, o Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora. Vem! E também em nome de Exeg Sombra. Olha, eu queria um minuto da sua atenção. Você que está em processo de formação, está aí terminando o segundo grau, ou falar até com você que é pai e está preocupado com o futuro do seu filho. Hoje, existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. Isso mesmo, tem que ver lá as avaliações do MEC. A ESEG, isso, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga, cara, porque na ESEG as salas são formadas por turmas menores, turmas pequenas. Todo o corpo docente já atua no mercado de trabalho e você tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece você pelo nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. E agora, ó, segundo semestre chegando, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Faça hoje mesmo sua inscrição. É eseg.edu.br. Acessa lá, eseg.edu.br. ESEG é com S. Ou então você utilize a sua nota do Enem, tá bom? ESEG, formando o melhor em você. Boa Sombra em seu estádio 97 na Energia 97. Deixa eu ver aqui, chegou mensagem não? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se tem algumas aqui aí. Já, hein? Ah, meu Deus. Ei, rapaz. E, ó, tem aí falando mal do Mota. Ah, é normal, né, velho? Tem o decreto uma... do Ale hoje, hein, Doutor? Ah, o decreto. Vou deixar olá, aqui em cima. Ah, eu sou Ale. Tem decreto hoje, hein? Tô narrando de novo. Vamos ver a mensagem que chegou aqui no WhatsApp, vamos ver. Meu, eu fico imaginando essas horas o Leco sentado na mesa dele ouvindo esses pitizinhos do Mota. Ele deve pensar, nossa, agora tem que comprar o Messi e o Cristiano Ronaldo porque o Mota tá bravo, tá dando piti o Mota. Mota, para de passar vergonha na gente, vai. Fala igual homem, porra. Fala que ó, a gente precisa. Mas fica, ai, ai, ah, para de passar vergonha na torcida de São Paulino, velho. Pelo amor de Deus. Nossa. Leitão Gonçalves aí de Santo André. Abraço, galera. Então, por causa de tontos que nem você, não. É que o São Paulo tá assim, que não, acha legal. Não, não. É. Ah, aplaude aí, vai lá. Não. Vai lamber o ovo do, não, do Leco, seu trouxa. Não, calma, calma. Mais uma. Boa noite, galera do estádio. Motinha, é difícil eu concordar com você, mas hoje tiro o chapéu pra você, cara. Você tá certinho. Tricolor só tá pensando em vender e não compra ninguém. Só dívida. Só que dívida, tanta B. Dívida é essa, meu? Aí depois ficam aí cobrando o Rogério, ficam falando, não tá dando nada, não dá certo. Então. Não dá certo por quê? Tiram todos os jogadores do cara, trouxeram só o Prato. O cara é jogador, o cara não faz milagre. Abraço, Edu Tricolor. É nóis. É, rapaz, olha só, um meteu a lenha no Mota, o outro já foi a favor. Você viu? Será que agora vai desempatar? Vamos ver, né? Vamos ver. Boa noite, meus amigos e amigões. Maurício MKT6, corintiano de Osasco. Não. O São Paulo vendeu é 400 mil em jogador. Cadê esse dinheiro? 400. É, Motinha, você não é formado em Belas Artes ou Casper Líbero, ou sei lá onde? Ai. É 400. Que jorrada. 400. Abraços. Então, ô burro, que eu não jorrada, falei mil, véio. Falei milhões. Você quer é tonto, né? Pra limpar o ouvido. E vai cuidar do teu time que tá devendo lá o estádio também. Nossa, vai lá pagar a telha lá. Nossa, aí. Vai lá já pagar os processos. Aí foi no telhado agora. Agora você que é mal informado. Nossa, ai. Você é um cara que eu esperava que tivesse um pouco mais de conhecimento e não só lesse manchetes. Não gagueja. O negócio não. É o seguinte: quem gagueja aqui é o senhor. Inclusive, o senhor deveria saber o que de fato acontece antes de começar a vomitar bobagens no ar. Não, tá bom. Não é bobagem. O Corinthians, ele não tá inadimplente com nada, ele tá pagando e honrando o compromisso do estádio. E aqueles processos aí que estavam pontuados aí dentro da matéria, o repórter não teve a cautela de dizer também que grande parte desses processos aí já estão liquidados, só esperando a baixa para que esse processo saia do sistema. Então, é muito fácil você usar o Corinthians aí, talvez, aí como um pilar para ganhar notoriedade em determinadas matérias, mas é verdade. Corinthians não tem dá cara que usa o Corinthians para ganhar clique, velho. Para, mano. A mídia tá cheia de anti. Ah, vai. O Corinthians move o mundo. Contra, mas é verdade. É verdade. O Corinthians do futebol, Domenico Gatti, como se fosse um movimento de rotação e translação ao mesmo tempo. Ah, meu Deus. Sem o Corinthians, o mundo para. Ah, véio. Vai pro próximo. Tá de brincadeira, não, mano. Só pode ser para. Isso. O mundo parou agora. Senhores, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais mensagens. Mande a sua 943530150. Agora vamos ao momento sem parar. Aquele famoso momento que são três ouvintes na sequência, viu, RG? Momento sem parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Abraço, Jeová! Jeová, vamos já uns 3 litros de calmante pra amanhã. Né? É mesmo, é? Já? É. Tudo isso aí, Vê? Tudo isso. Tá certo. Alô? Alô? Alô, alô? Alô. Responde. Acho que não tem ninguém, não. Alô? Não foi. Oh, tchau. Por falar em não ter ninguém, Domênico, eu ficava mó triste naquele bagulho lá na Porta da Esperança lá. Quando não tinha ninguém, né? Ah, mano, chegava o moleque lá, às vezes, aí todo torto, assim, andando lá, falava, pô, precisa de uma cadeira, não sei o que, aí não tinha nada. Mas... Vamos abrir esse bagulho me cortava o coração. Nossa, velho. Mas aí ele voltava na semana seguinte e tinha, mano. Na semana seguinte não assistia. E o cara que ia no show de calouro sempre era o último que ia com o saco na cabeça, lembra? E o Silvio Santos fala, não, hoje não dá mais tempo, você volta semana que vem. Foi isso. Aí tinha Porta da Esperança. Cara, o Silvio Santos fazendo isso. Ô, Silvio. E aquele que chorava, como era o nome dele? Silvio. Vai ter jogador de São Paulo. Vamos abrir as Portas da Esperança, Adivinha. Ai, não veio ninguém, não veio ninguém. Oi, que por falar jogador de São Paulo. Não veio ninguém. Ô, Domênico. Oi. É, vamos falar aqui com o assessor de imprensa aí do clube, o Mota. Sim. Pede lá pro seu RH, o seu departamento financeiro, assinar o cheque do Corinthians lá com relação à formação do jogador Lucas, que foi vendido não lá. Pagaram ainda? Não pagaram ainda. Não, mas o Corinthians mandou os documentos lá, provaram por A mais B que vocês não têm direito. Nada, não tem o seu fioso, inclusive o São Paulo deve quase. É verdade, o São Paulo deve R$1 milhão pro Corinthians e não pagou até agora. Nossa, velho. Vai lá, prova lá. Atenção. Colocaram uma camisa lá, falaram, só porque ele jogou lá. Atenção, Zanfa. Manda uma notificação pra ele. Então manda. Ó, é pra Assa Gomes Pedrosa sem número. Tentaram provar e não conseguiram. Tentaram provar e não conseguiram. Exatamente. É o seu, procura aí. Vai se informar. Na internet que a gente precisa se informar, o senhor. Inclusive, o São Paulo coloca assim, tipo no Google, assim, ó. São Paulo pagará R$1 milhão pelo... Pagará uma coisa. Outra coisa é que vocês tentaram provar e não conseguiram. Ninguém paga R$1 milhão, Domênico Gato. É de graça. Mas tem que provar. É óbvio que tá provado o seu nosso. Então, quem vai dar R$1 milhão de graça? Jogador era o Lucas. Lucas usou a camisa do Corinthians na escola, o Corinthians quer ganhar dinheiro. Não, pelo contrário, o Corinthians quer ganhar dinheiro. Inclusive o jogador chamava Marcelinho. Nossa. Tá certo? E chamava Marcelinho? Não, ele sempre chamou o Lucas. Não, engana o seu, pra você ver como você não conhece o cara. Ah. Não, ele não mudou de nome, ele podia ser chamado de Marcelinho, mas o nome dele é Lucas. Qual que era o apelido do cara? Apelido, não. Apelido, ele falou nome. O nome dele era Marcelinho, porque era cover do Marcelinho. Apelido, foi nome. Usou da fama do Marcelinho. Conhecido como Marcelinho. Pagão, fama do Marcelinho. Então, então dá uma chupada aí, ó. Quer dizer, não chupa no seu. Como assim, velho? Você tá louco? Não achou, Domegato? Tá catando o Vai, procura aí, né? Tá vendo você como faz nessa, falta aquela aula de datilografia que você não fez? Mas daqui a pouco alguém manda, Domênico. Quem tá a verdade da história? O mano pode lançar no ar. Eu tô lendo a história dele. Já tem um na linha? Já tem um na linha? Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Rogério. Fala, Rogério, tudo bom? Mito, meu Deus. Tudo bem, meu rei? Tudo bom. Rogério do quê? Meu rei. Rogério Granja. Granja. Hoje vai ser fácil pro RG, hein? Você é parente do Helder Granja, que jogou no Palmeiras? É, ele era o lateral direito de campeão paulista 2008. E me conta uma coisa, quantos anos? Eu, 45. RG 4.5 hoje. Tem aquela... Lembra que a gente, quando era criança, cantava? Lembra? Não sei qual que era. É a escola, sabe, que é pra sacanear. Qual que era aí? A gente cantava. É granja, é granja, é granja de galinha. Sensacional. Lembra? Nem eu me aguento. Nem nós. Sensacional. O cara é forte. É. E o bairro que você mora, hein? Eu moro na Vila Carrão. Ó. Aí é Zona Leste. Vila Carrão. É Zona Leste, querida. Carrão e Nissan. Vila Carrão. Com certeza. Ô, prazer estar falando com vocês aí. Prazer é nosso, velho. Prazer. Então, eu espero que o senhor tenha um pouco de decência aí. Lembra aqui, ó. Como assim, velho? Porque o Corinthians... Pera só um minuto, eu não tenho decência, isso que você quer dizer? Não, se o senhor lê de maneira imparcial. O senhor falou de um jeito que não, hein? Não, porque o senhor tá dando razão pra aquele prego ali. Não, dei razão nenhuma, eu fiz a pergunta. Inclusive, o Corinthians ganhou esse direito aí na FIFA, porque ninguém dá R$1 milhão pra ninguém de graça, Domenico Gato, porque é caridoso. Dá ali daí. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar uma jorrada. Da onde é? 27 de abril. A notícia de 27 de abril de agora. De mas 2017. Da onde? Fonte ESPN. Ah, tá bom pro seu? São Paulo. São Paulo conversa com o PSG sobre repasse da grana de Lucas Moura ao Corinthians. Ah, deixa eu ver bom. Aí. Ah, beleza. Ah, mantém conversa. E pode ter de repassar quase R$1 milhão de reais ao Corinthians pela transferência do Meia Lucas em 2012. O time alvinegro alega que o jogador passou pelo Parque São Jorge quando ainda estava em formação e, por isso, teria direito ao chamado mecanismo de solidariedade, do qual um clube recebe uma parcela no valor de uma negociação envolvendo um atleta. Mecanismo. Ele chegou a acionar a FIFA, mas foi sem sucesso. As discussões entre as partes ainda assim prosseguem. Em seu balanço financeiro, em 2016, São Paulo cita o caso no item participações e terceiros em direitos econômicos. E também a cifra de 880 mil reais, conforme conversão feita em dezembro do ano passado. Em contato com a reportagem, o diretor financeiro do Tricolor, Adilson Alves Martins, explicou que não houve ainda uma definição. Existe uma discussão se o dinheiro vai para o PSG, para o Corinthians, ou se o PSG mesmo manda para o Corinthians. Então estamos vendo isso e conversando com os franceses. Isso chama-se dar migué. Não. Isso chama-se ganhar tempo. Não, ainda não, ainda não foi aprovado. É muita condição. Ué, na FIFA que você fala que olha o FIFA, a FIFA que manda, vocês não conseguiram provar, não. Conseguiram seu Fiosco, já tá lá e de fato tem razão. Tá bom, falou. O Careca lá mandou um e-mail pro Roberto agora. Tá bom. Deixa eu perguntar pro Roberto, Careca, ele tá com o e-mail do mandou. Fala, fala aí, meu Careca. Fala aí. Presidente da FIFA. E o time, velhinho? Ah. Meu time é o todo-poderoso Timão. É. Ah, Corinthians, mano. É Corinthians, é nóis. Eu não ligo um corintiano aqui no programa, até mudo o semblante desses pregos aqui. Nossa, é mano. Isso. Campada adiante. Tem uma outra. Vou falar em mudar semblante, pedir para os meus amigos do programa que acessem o vosso grupo do WhatsApp, por favor. Sim, antes de mais nada, mano, eu quero ir na Torcida Estádio 97. Ó, oh, boa, amigão. Torcida. Você tem que estar na rua do Toia, número 77, amanhã às 3h30 da tarde, tá bom? Porque o jogo é às 7. Beleza. Eu passei pro estranho, viu? Tá legal? Tutóia 77? É, rua Tutóia número 77. 3h30, vai atrasar, então, hein, velho? Senão você perde a vaga. Ô, amigão! Ou não. E se puder também, ó, traje esporte fino. Pra ver o Corinthians aí, você tem que estar chique. Ele só não vai ganhar mais um show. Só não vai de chinelo, hein, velho? Pode como quiser. Aí na Corinthians, a casa do corintiano. Ô, amigão! Diz aí. Coringão aí, contra tudo e contra todos, tá aí liderando o Campeonato Brasileiro junto com a Chapecoense e com o Cruzeiro. Só que nessa mesma rodada, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, os dois se enfrentam. E esse jogo, como tá com cheiro de empate e a vitória do Corinthians, possivelmente o Corinthians assume a liderança isolada na noite de amanhã. Mas é verdade. Você tá falando que já ganhou do RG, Santos, é isso? Com todo respeito, RG. Já ganhou do Santos, é isso? O trator. RG, não precisa jogar, viu? Eles já ganharam. Eu tô embasado, Domênico, no retrospecto, mano. Você vai passar o trator? O retrospecto do Corinthians é favorável. Vamos passar o trator em vocês. Tá certo. Vamos ver. Ô, amigão, sabe por quê? Ó? Fala aqui no microfone. Cruzeiro e Chapecoense vão se enfrentar domingo às 7 da noite. Você está falando lá fora do lá embaixo? Fala aqui. Eu acho que a probabilidade do Corinthians ganhar amanhã é enorme. De 0 a 100%. 90-90. Caraca! Porra! Acho que o Corinthians está com o time certinho. Eu disse aqui. O Corinthians, o Santos na arena... Pô, teve uma vez lá que o Santos tava desfalcado, jogou com 25 caras atrás. Ué, qual o problema? Não tinha época quando o Corinthians ia jogar na Vila, todo mundo falava, aqui não dá, o Santos jogar. Eu acho que na Arena sábado o Corinthians é extremamente favorito. Eu disse aqui, eu não vejo goleada, essas coisas todas. Também não sei. Quem entra como assim? Líder nesse jogo é o Corinthians. Líder claro que é o favorito. Quem entra como favorito nesse jogo é o Corinthians, não tenha dúvida. Agora, o problema é depois que a bola rola. Aí é que a coisa fica... Entendeu? O problema é que vocês não têm mais o Pelé, né? Ai, mano. Mas nós já fomos campeões em cima de você sem Pelé. Vai ser bobinho. Clássico é clássico, né, mano? E vice-versa. É isso aí. Mas, ó, amigão, independentemente de resultados, a gente tem que parabenizar aqui o trabalho do Carilli também, mano. O Carilli tá dando um gás aí no time do Corinthians aí, a boleirada correndo pelo cara. Me lembra muito o trabalho do Tite, cara. Me lembra muito o Tite. Então, ele é um cara que já veio da escola do Tite, né, e parece que ele tem o grupo na mão, né, isso que facilita o trabalho dele. Eu concordo contigo, velho. O Carilli hoje, o cargo dele é auxiliar de santo. Ele tava ali junto com o Tite durante muito tempo, aí ele conseguiu aprender a fazer milagres também, ele teve um pouco daquela... Ele emigrou, né, por osmose, ele acabou adquirindo aí alguns dons aí que o Tite também tinha. E agora ele tem tudo, cara, pra amadurecer aí dentro do próprio comando do Coringão e, consequentemente, levar o Corinthians aí numa posição privilegiada no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se a gente pode pensar em título, eu não sei se a gente pode pensar em vaga de Libertadores, mas eu tenho certeza que o Corinthians briga e briga forte nesse ano aqui no Campeonato Brasileiro, principalmente depois de ter vencido o Campeonato Paulista, né, meu? Eu acho que a força do Corinthians hoje, ela tem sido um grupo, né, ela tem sido... um jogar pelo outro e não ter essa palhaçada de bastidor, de nego com cara feia com outro nego, de panelinha. Então, de repente, eu acho que vai dar samba mesmo, viu? Vai rolar de... No mínimo, a gente se classificar bem nesse final de campeonato aí. E quem que você acha que é a referência dentro de campo desse time do Corinthians? A referência, cara? Hoje o Rodriguinho, né? Porque ele tá jogando um fino da bola, tá jogando muito bem. Rodriguinho me lembra o Cross, cara. E, Exatamente. Eu, se eu fosse os dirigentes do clube, eu colocaria rapidinho o nosso zagueiro, no Pablo, já no esquema do Corinthians, né? Comprando ele, em definitivo. É, então, o Corinthians eu acho que não vale a pena comprar ainda o Pablo. O Corinthians ele tem até o final do ano aí, quando vence o empréstimo, para poder exercer esse direito de compra. Vale a pena já ir trabalhando... Meio do ano, no meio do ano parece que ele pode assinar contra o clube, né? Não pode. Não pode. Não pode porque a situação é a seguinte, ele tem um... Se ele tivesse um contrato vigente com o Corinthians, que fosse um contrato definitivo, e o contrato terminasse agora no final do ano, na metade do ano, se o Corinthians não tivesse talvez a possibilidade de renovar o contrato, ele poderia já assinar um pré-contrato com alguém, e no término do contrato ele poderia ir para alguma outra equipe. Agora, como é empréstimo com uma cláusula especificando que o Corinthians tem uma prioridade de compra com valor estipulado de 3 milhões de euros, o Corinthians, se quiser comprar o jogador aí no término do empréstimo, o direito é dele. Ele tem até o último dia para exercer esse direito. Mas o ideal é consultar o Pablo aí, fazer talvez aí um acordo prévio, inclusive discutindo até um possível reajuste, luvas, etc e tal, porque quando o jogador assina um vínculo definitivo, você tem que computar tudo isso daí. Mas eu concordo contigo, cara. Agora, mas ele tem que fazer um esforço para segurar o jogador. O Pablo é muito bom. É, um bom jogador. Agora, acho que um dos poucos ou quase o único time no Brasil que ultimamente, nos últimos anos, e isso tem que reconhecer, vem dando sorte com defesa, com zagueiro, com zaga, porra, é o Corinthians, hein? Incrível, não só zaga, né, RG? Os volantes que o Corinthians tem contratado também. Eu sei, mano, mas você bota um zagueiro lá, aí os caras começam, putz, porque o fulano saiu, porque agora não... Porra, é incrível, cara, como dá certo. Desde os tempos do Tite isso vem dando certo. Então, mas é legal, Tite RG. Não, desde o Mano Menezes lá, né, praticamente. Então, RG, é que não é bem sorte a palavra, é até um pouco de mérito também, né, porque existe um departamento que vai atrás de jogadores... Porra, mas é incrível, porque, é muito no Corinthians. É, porque você para pra pensar, ó, por exemplo, o Gil, foi o último zagueiro que fez sucesso no Corinthians aí, ele tava escondido na França, no Valenciennes, ninguém lembrava do Gil aqui no futebol brasileiro, o Gil era lembrado e rotulado pelo pênalti que ele fez no Ronaldo naquele jogo lá que o Corinthians fez com o Cruzeiro no Pacaembu. E todo mundo falava do Gil a respeito daquele lance lá. Falava, pô, o Gil que foi aquele zagueiro que fez o pênalti em cima do Ronaldo. E ninguém mais falava do Gil de forma legal. Todo mundo só citava esse lance. O Gil veio, conseguiu trabalhar, fez boas partidas, conquistou a torcida do Corinthians, convocado para a seleção, depois foi vendido para a China, a porra toda. E se aquele outro moleque foi para a Itália lá precipitadamente, quer dizer, entre aspas, né? Fica também, ia ser outro sucesso. O Felipe também é bom zagueiro. Marquinhos. Felipe, bom zagueiro. Marquinhos. O Marquinhos foi para a França. Foi para a Itália primeiro. Itália, não foi? Marquinhos? Jogava na Roma. É verdade, ele foi primeiro pra Roma, tem razão, verdade. Agora, aí veio esse tal de Pablo, velho. Pô, ia ser motivo de... E o Pablo ia ser motivo de gozação esse Pablo. O Pablo também ninguém lembrava dele. Todo mundo, pô, aquele zagueiro que jogou lá na ponte, não sei o quê, mas será que o cara é bom? Será que é isso? Será que é aquilo? E de fato, o Pablo, ele tava lá também esquecido no futebol francês, tava no Bordeaux. E veio pra cá, cara, já assumiu a condição titular, jogou muita bola. É um cara que passa muita confiança e o Corinthians tem dado muita sorte. Com relação a zagueiros e com relação a volantes também. Se a gente pegar um passado não tão distante assim, Ralf, Paulinho, Christian, Elias, Vampeta, Rincon, esses aí já são um pouco mais antigos. É que os outros times também têm, entendeu, mano? No meu modo de entender, volante, atacante, encontra um bom jogador. Agora, defesa, cara, pra dar sorte, como o Corinthians tem dado ultimamente, é difícil, cara. É difícil você achar um time que sofra essas alterações, que sofram esses desfalques e não tenha tanta alteração. Você já percebeu quantos anos o Corinthians acerta na defesa e nos volantes? Acabei de falar para o Mano. Acho que desde o tempo do Mano. Você não está ouvindo o programa, cacete? Foi isso que eu falei. Eu ouvi, mas estou falando assim, porque não é uma coisa, às vezes está falando assim, não, está dando certo agora, faz 3, 4 anos. Não, está dando aqui, está dando a zaga dá certo, velho. Há praticamente 10 anos. Sai uma dupla, entra outra dupla, dá certo, velho. Desde 2008, louco. O Corinthians acerta defesa e volantes. Isso que eu tô falando. E o Gabriel, que veio do Palmeiras... Que outro time você tem assim? E vou te falar, depois do Ralf, o volante que acertou o meio-campo do Corinthians é o Gabriel. Concordo plenamente com você. O Gabriel, vou falar pra você, é sacanagem o que o Gabriel tá jogando. É sacanagem. Moleque joga bola. Meu, cara, com aquele tamanho dele, meu... ele manda no meio de campo do Corinthians. Agora, esse... E fora jogar bola, ele também é um... Ele reflete a raça que o Corinthians tem, né? É, ele é técnico... Ele caiu nas graças da torcida. É, ele é técnico e ao mesmo tempo ele é raçudo. Ô meu, exato. Pedrinho vai ser o cara? Rapaz, o Pedrinho, ele precisa estar entrando, né, no decorrer desse campeonato. Eu acredito muito nele, como eu acreditava naquele Matheus que foi embora. O Cassini? Não o Cassini, o outro. Não, o Cassini, Matheus Cassini, não era? Não é o Cassini, não. É o menino que perdeu até o pênalti na Copa São Paulo. Como é o nome dele? Perdeu... O pênalti na Copa São Paulo. Mas era isso mesmo, era o Matheus Cassini, não era isso, não? Não, o Cassini é o loirinho, né? Cassini é o loirinho. Era o Pedrinho, é um... Matheus Cassini, Carlinhos... Que é não, eu tô falando do campeonato retrasado da taça. Mas enfim, é uma... diga. Mas então, é um rapaz que tem muito futuro, né? E vamos ver, que eu não sei quem é dirigente, é empresário dele. Botar o moleque cabeça em ordem pra trabalhar, né? Porque costuma subir muito na cabeça, né? Muita mídia, e falando do menino. E quando ele... começar a jogar todos os jogos. Matheus Pereira, boa. Matheus Pereira. Valeu, galera. Exatamente. O Igor, o Eduardo. Era outro moleque muito bom. Muito valeu, bom que não teve a cabeça pra suportar o Corinthians, cara. Mas era um moleque que ia dar muito retorno pro Corinthians. E só tá faltando o Corinthians agora, né? Pintar com um moleque aí, show de bola, né? E o Carille falou que o Pedrinho tá pronto, né? Um outro menino que eu gosto muito é o Léo Jabá. Eu não sei porque ele comia bola na... Só mudar o nome, hein? Léo Jabá, velho. Léo Jabá. Isso aí tá pra ser vendido, hein, meu? Talvez seja isso que eu acho que ele, né? É, Léo Jabá, velho. Pô, precisa mudar esse nome aí, mano. O Léo Jabá aí parece que tem uma proposta boa da Rússia por ele aí. Ô, rapaziada, puta felicidade de falar com vocês. Isso. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu liguei e a primeira vez que eu consigo. Ó, que legal. Que bom, hein? Obrigado aí pela audiência, mano. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Vocês pegarem menos no pé do Motinha, que o Motinha é gente fina. Valeu, cara, obrigado. Eu falo pra eles aqui, mas não adianta, velho. Essa porra do Benjamin, velho. Ele enche o saco do Mota, velho. Me ama, é amor. Porra, ele não para, mano. Bicho, eu não tem limite. Um aí, turma? Mais um Merjan. Manda. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante Extreme. E todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aí sim, boa. É um par de vouchers, né, mano? Par de vouchers aí da Mac Oferta do McDonald's aí, porque tem um clássico melhor que o outro, hein? Cada dia um clássico diferente. Um clássico melhor que o outro, exatamente. E, ó, amigão, só pra finalizar a sua ligação, manda aí o placar da preliminar também, que acontece amanhã aí do jogo do Corinthians e Santos aí, que vai rolar lá, Juventus e Real Madrid. Vai ser jogo bom, hein? Como é que é? Preliminar do Corinthians. Ah, meu Deus do céu. Como não? Pra segundo gente quadro, é, né, véio? Mano? Ah, nossa. Pra segundo gente quadro, é. Véio. Muito palhaço. Segundo quadro, Gil, você é louco? E primeiro quadro é 7 da noite, mano. O primeiro quadro vai jogar às 3 da tarde, mano. E palpite. Palpite. Oh, meu filho. Vai falar o placar, ô. Vai, eu brinquei com você, mas vai ser jogo bom. Vai ser 3x2 pro Corinthians. Não, eu também eu também acho que vai ser um jogo legal. Tem tudo pra ser, né? Sim. Agora vai depender da nossa defesinha lá, né? E a preliminar lá, velho? Quem leva? O Real ou a Juve? A preliminar a gente vai estar tomando cerveja, eu não vou conseguir assistir, mas deve ser a Juve que vai levar. Não, eu tô Real e Juve. Não, Juve ganha. Real, hein? Juve ganha. Jogo bom também, hein? É isso aí. Cachorro grande. Beleza, turma, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Falou, valeu, cara. Abraço. Abraço. Valeu. Tá. Segunda ligação, no momento sem parar, que funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu, senhores. É hit, tá bem? Alô? Alô? Quem fala? Alexandre. Ô, Alexandre, tudo bom? Alexandre. Tudo bom? Alexandre do quê? Alexandre Motoloto. Quantos anos, hein, Alexandre? 3.5. RG 3.5 hoje. Eu vou falar a verdade pra você. Eu gosto. Do quê? Mas não ando nem mais. Gosta, mas não anda? Como assim gosta, mas não anda, RG? Que mota. Não. Ah! Trocadinho! Pode ver assim. Mota! O Basica anda. Basílio anda. Mas não tem medo, não. Mas não tem medo, não. Mano. É verdade. Mano curte, o Bá curte. E aí? Mota. Você anda de mota todo dia, não anda? Opa, com certeza. Certeza. Ô, Alexandre, e o bairro? É, Capão. Não Capão. Vejo a hora do meu filho fazer 6 anos pra eu dar uma moto pra ele. Capão Redondo, manda um abraço, galera, lá. Capão Redondo, Vila Fundão. É. Cai tudo nós lá, viu? Dá um abraço. Sabia? É verdade. É, o cara, o Capão, cara, do Capão é impressionante. Hoje tem show do Brown. Audiência é monstro. Hoje tem o do... Audiência aqui é... Audiência é macio. Hoje tem o show do Brown, do Bugnaipe. Aonde vai ser o Bugnaipe? Sesc Pompeia. Sesc Pompeia, que é um dos lugares mais legais para ver show em São Paulo. É legal, é legal. Eu vou recomendar. Quem não assistiu esse show do Brown, chamado Bugnaipe, assistam, porque vocês vão ver algo que dificilmente vocês veem nesse país. Vai na minha. Verdade. O Brown montou uma big band. Cara, é black, é anos 70, é o funkão dos anos 80. É sensacional. Alexandre e o time... É Corinthians, Dudu. Ah, Coringão, mano. Ô, amigo, eu vou falar que você tá liberado aqui hoje, na Zona Sul, mano. Ô, derruba aí, meu Dudu. O da hora é que o Capão Redondo já não é mais aquele bairro violento igual era antigamente, né, mano? Deram uma repaginada no Capão aí, o negócio agora deu uma acalmada, né? É, igual a década de 90, não é mais. É, tá, mano. Tranquilo. Só que a violência aí no nosso país tá difícil. Aí tá em todos os lugares, mas ainda, né? Qualquer lugar, né, mano, hoje em dia. É. Mas o Capão Redondo aí mas tá. Não é tá igual bacana. Antes, mano. Então, é, porque antigamente, né, mano? Muita chacina, né? O cara ia fazer aluguel, Motinha, tinha que pagar 3 meses adiantado. E aí, quando vencesse os 3, pagava mais 3. Porque se deixasse pra pagar no final do mês, não, ele pagava. Mano, o cara descia na loja pra comprar. Onde você mora? No Capão. Não, vou te pagar pra você levar aqui. É verdade, mano. No Capão você tinha que cumprimentar seu vizinho todo dia como se fosse o último. Ah, não, podia ser, mano. Mesmo. Mas é verdade, agora melhorou, mano. Agora tá da hora. Mas eu morei no Campo Limpo e minha avó morava no Capão, e o bagulho lá era... Engraçado, né? Não, é. Sua avó ia fazer a feira com oitão, eu, né? Eu tenho 35 anos nesse lugar aqui. E contrariando as estatísticas, estamos aqui. É isso aí, mano. Dá e hora. Ver se, tudo isso aí. Mas vamos falar de Corinthians. Vamos aí, mano. Vamos aí. Você é mó, você é mó viagem, mano. Sair aí do Capão pra colar na Zona Leste lá em Itaquera, mano. É mó rolê, mano. Não é não? Nem me fala. Só que os caras sofreram bastante também, vindo lá da Zona Leste pra ver jogo do Morumbi, pô. É que pra ver o Corinthians você não tem distância, né, mano? O bagulho é louco, mano. É o amor que move. Por exemplo, em 2012, lá no Japão, lá. Você colou? Não, queria eu. Pô, mano, aquela trip lá foi louca, hein, mano? O mano foi. Difícil foi ele voltar, velho. Os caras não queriam liberar, não. Ô, RG, eu moraria um tempo no Japão, hein, mano? Achei o pico lá muito louco. Não é da hora, não, Benjamin? Você não moraria no Japão, mano? Morar, eu não moraria. Não, não eternamente, mas ficar lá um aninho assim, não, pô, a cidade é mó da hora, não, mano. Tóquio Eu achei o Japão um lugar... Eu voltaria pra lá. Espetacular. Mundo, né? Eu adoraria ir passar as férias lá de novo. É, eu voltaria pra lá. Eu acho que férias tudo bem. O que ferra de ir pro Japão... Se conhecer bem, você tem que morar, o que é legal. O que ferra é a viagem, cara. É. Você não chega, velho. Demora, né? Vai fazendo uns pit stop, mano. Imagina. Pit stop. De voo eu fiz 30, né? Fiz uma perna, parei 6 e fui outra. Imagina o Tetinha. Tetinha deu a volta. Tetinha foi sacanagem, fizeram com o moleque. Tetinha, o Benjamin botou o Tetinha dentro. Sacanagem. O Benjamin mandou ele pra China. Não, pera só um minuto. Sacanagem. Eu arrumei pro cara aí de graça. Eu arrumei pro cara ir de graça pro Japão. Mas você mandou ele pra China, Benja. Pô, ingresso, não, porque o cara pra ver o Corinthians, velho. O cara é chucro, eu não sei o que ele falou lá pro piloto. Ele falou, você tá indo pro Japão mesmo? Pô, você tá louco? Eu arrumei pra ele de graça. O cara, o engraçado disso, cara, o dia que o Benja ligou pra ele, ele não acreditava. Ó, Benja, vai dormir, para de me zoar. Xingou o Benja. Tô falando sério, xingou o Benja, cara. Teve que o Zé Antônio ligar pro Benja, pro Tetinha, pra ele acreditar. Eu falei, Veloso, vamos lá, você vai fazer um show lá, bababá, e você vai pro Japão ver o Corinthians. Brincadeira babaca, meu. Quando convém. Você é babaca, né? Brincadeira idiota, né? Ficou puto, velho. Aí eu falei, seu animal, se você responde até amanhã, você não vai. Mas a culpa é sua, velho. Então, brincadeira babaca, meu. A culpa é sua, vai. Vamos pro Japão de graça, é? É? Não é, porque ele viu as brincadeiras que você tá acostumado a fazer. Você é tonto, vai. Outro dia o Benjamin deu uma caixa de esfirra pro mendigo e ele abriu só tinha limão. Não. O Benjamin é desses, mano. Não, a única brincadeira que eu faço com ele é que ele se esconde embaixo da mesa do estúdio, que eu bato nele até não aguentar. Foi de resto, mas foi, né? A não ser o que aconteceu, que ele voltou 6 meses depois. Né? 50 horas ele levou. Família, esse foi o problema. Ele falou que levou 50 horas pra chegar no Japão, velho. Uma cagada ele fez. Fernandinho beatbox também, nós. Tchau, amigão. Os dois te amo. Fala aí, mano. É, por falar em Japão, me remeteu aí aquele período aí que nós fomos muito felizes em 2012. Mas agora, cara, o Coringão ele não tá na Libertadores, mas possivelmente ano que vem estará, cara. Tá na hora do Coringão voltar pra Libertadores e ganhar de novo o Mundial, mano? É, na verdade, a Libertadores, ela sente mais falta do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Ah, para. Tá querendo, né? Você tá querendo, né? Não, mas querendo, é verdade. Tá. Fala aí, tá, mano. Não, mas eu falo isso também, cara. E esses recalcados aí não concordam. A Libertadores precisa do Corinthians, cara. O Corinthians ainda não precisa da Libertadores, mas a Libertadores sem o Corinthians perde. Para, perde mano. Força, que Libertadores cara. Precisa de vocês. Para. Precisa, fala bobagem. Precisa. Para de falar bobagem. Acho que precisa. Bobagem é o que vocês estão fazendo. Não, lá. Até um tempo atrás e tem gravado aí. É só pegar aí 2012, acho que 2010. Ou você falando aqui. 2012 não precisamos mais. Lá, Libertadores não é pra nós. Não é pra nós. Não é pra nós, vírgula. Quer que eu ponha aqui? Eu ponho aqui essa gravação. Não é pra nós, vírgula. O senhor falou sim. O senhor falou que sim. Ô, Domenico Gato, aí. Falou outra coisa. Você quer que eu coloque? Pera aí, então. Vamos refrescar. Vamos refrescar. Libertadores, o senhor falou que não vale nada. Não vale mesmo. Ó, ouve aqui, ó. Ouve aqui, quer ver, ó. Vacilão. Ouve. Quer ver, ó? Olha aqui, ó, mano, ó, o que você falou, ó. Libertadores é um torneio sem credibilidade, pra vocês verem como essa Libertadores é ridícula. Nem no PlayStation tem. Libertadores é ridícula. Ô, mano. Ele, o Mano, peraí, falou, peraí. Senhores. Então, de fato. Vocês ouviram ou não? Eu vou pôr de novo. Mas naquela época a voz era fininha. Vamos pôr de novo, mano. Eu te respondo. Libertadores é um torneio sem credibilidade, pra vocês verem como essa Libertadores é ridícula. Nem no PlayStation tem. Isso foi. Então vamos lá. Isso aqui foi em 16 de julho de 2009. Então 2009, vacilão. Então vamos lá, eu te respondo. Como assim, vacilão? Nessa época, quer dizer que nessa época não valia, agora vale. Vou te falar o porquê vale. Vamos lá, por que vale? Libertadores nessa época não tava lá no videogame. Não tinha, você punha lá pra escolher, não tinha no videogame. Mano? Não tinha. Videogame, não tinha. Mas é videogame? Segunda coisa. A Libertadores era quase que um torneio clandestino, porque levava pro... Que torneio clandestino? Levava pro país distante. Você tá maluco? Inclusive jogadores correndo risco de serem sequestrados. Sem contar, Domenico Gato, não tinha chancela da FIFA aquele Mundial fajuto. A partir do momento que a FIFA... 2009 tinha chancela, sim, senhor. Deixa eu terminar. Como é que esse negócio? Ele quer terminar. Ele quer terminar. Não, pelo contrário. Você pega ali, a FIFA falou, negócio seguinte, a Libertadores hoje dará uma vaga pro Mundial, pro verdadeiro Mundial que tem a nossa chancela, ou seja, que o jogador tem plano de saúde, que o jogador, se quiser tomar a vacina, ele toma, se ele quebrar um dedo, ele vai ser engessado lá por conta da FIFA, aí passou a ter uma legalidade no mercado. E quando que foi esse ano? O primeiro foi em 2000, aí depois a segunda edição aconteceu em 2005. Isso aqui você falou, então vamos repetir de novo. Você falou em 2009. Libertadores é um torneio sem credibilidade. Pra vocês verem como essa Libertadores é ridícula. Nem no PlayStation tem. 2009, mano, você falou. Não tem nada errado. 2009, mano, você falou. 99. Já não tinha chancela, então. Já não vale de nada. Para de ser fanfarrão, você e esse ouvinte que sendo fanfarrão também. Essa data aí é de 99. São dois fanfarrão, vocês dois. Legal que ele é isso mesmo. Ele verbaliza com uma fluidez. Né? Ele vai. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Aí você vai. A última vaga, hein, velho? Você tá brincando? Não, pode ser. Que sorte, hein, velhinho? Ih, rapaz, vai ter mais um. A gente vai dar confusão, hein? Esse é o segundo, hein? Rapaz. Vai ter o terceiro. Quero ver se for um corintiano. Aí, vamos ver. Ó, 3:30 na Rua Tutóia, 77. Amanhã, hein? Já estive. Amanhã, viu, Alexandre? Manda lá, vai. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou o kit do desodorante Extreme. E todo dia é de clássico no McDonald's. Ganhou também um par de vouchers da Mac oferta do McDonald's. Valeu, galera. Tá bom, um abraço, obrigado, viu? Obrigado. RG, gosto muito de você, mas amanhã é Corinthians, hein? Vamos ver, velhinho, vamos ver. Que seja justo o placar, vamos ver. Então tá bom. Valeu, rapaziada. Tchau, um abraço. Falou, um abraço. Vamos lá. Esse é o momento Sem Parar, terceiro ouvinte, hein? Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br. Compre já o seu. Anda e rebola, lá vai o Bambi. É curioso e muita prosa, rebola, Bambi. Oi! Anda e rebola, lá vai o Bambi. Só dá frango e não dá bola. Coral, vai lá, coral, ó. Ah, ele é gay. Até o Matinha, vem, Matinha. Ah, ele é gay. Talvez tenha sido. Ó, a vinheta. Sombra! É sensacional. Sombra. Ó, ouve, ó. Ah, eu te amo, tricolor! Rogério! Eu te amo, tricolor! Lembra, ele ficar gritando. Eu tô sentado na porra da madeira. Onde você tá, bebê? Alô, alô. Alô? Alô? Quem fala? Bebê. Deixa ele sentado. É Tarcísio Rocha, oh, consegui, baralho! Consegui, Truco! Conseguiu, é. Aê, velho. Tarcísio. Consegui, baralho. Animadão, sexta-feira, velho. Porra, sexta-feira, cara. Sexta-feira é tudo de boa, né, bicho? Semana, né, velho? Tarcísio. Opa, com certeza. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 38. Nome completo. E Tarcísio do quê? Tarcísio Rocha. Tarcísio Teixeira Rocha. Com RG, mas é 3-8, hein? É, rapaz. Hoje. 3-8 e ralado, né? E ralado? Queijo, né? Teixeira. Ah, sensacional! Sensacional! Sempre 10, sempre 10. Dali o bairro? Eu moro aqui na Vila Suzana. Ah, Suzana, não chores por mim. Você tá cantando, mas é vila, hein? Vila Suzana. Você fala que é Parque Suzana. Suzana, Suzana. Toutou. É Toutou. E tem a nossa pera, Suzaninha, nossa bruxinha. O Vila Suzana que eu conheço, ele perto do Butantã. Olha, por falar mesmo, em Suzana, porque, é que saudade porque da eu morava Suzana, no Jardim Bonfiglioli e tinha, eu tinha, passava ali perto. Você tá com saudade da Suzana? Fala, nossa bruxinha, por lembra? Por falar em Suzana, Domênico, ô Suzana Vieira, usa um sutiã a próxima vez que você for no Faustão, aquela cena não sai da cabeça. Isso, mano. Para, o RG. Mas não sai da cabeça em que sentido, mano? Você ficou chocado, você ficou traumatizado. Traumatizado. Suzana, tem duas músicas com Suzana, seu Benjamin Bach. Suzana. Tem essa aqui, ó, essa aqui é do Art Company, lembra? Art Company. O senhor. Ah, porra. Lembrou? É. Lembra disso? Lembrei agora, mas na hora não me veio a cabeça, não. Essa acho que é a única que tem Suzana, não é? Aqui vai te pular na frente, quer ver? E essa é a mais legal de todas. Ó, essa não é legal? Ah, quer ver? Suzana! A outra não é Suzana, é Rosana. É, Rosana. É do Toto, essa aqui, ó. Toto. Toto. O som moto é Toto. Não. É Toto. Não me chama de Toto. Isso é horrível. Ah, essa? Aí, Rosana, ó. Rosana. Ah, essa é. Muito é bacana. Não, tudo é bacana. Essa é água sem açúcar. É? Mas a outra é melhor? Vocês gostaram da outra? A outra é legal. A Suzana. Legalzinha. Vai lá, ô Tarcísio e time. Opa! Galera! Time? É São Paulo! Tricolor! Tricolor! Mota, tá nervoso aqui, Tarcísio. E aí, Rocha? Ô, Mota! Fala, Diogo! Nós somos os únicos tricampeões da Libertadores e tricampeões mundiais. Doa quem doer! Exatamente! Pera! Como os únicos tricampeões da Libertadores? Da Libertadores tem o Santos também. Pô, você tá louco, mano? Peraí, mas tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial, só nós aqui no Brasil. Não, então você tem que dizer, o único brasileiro tricampeão mundial. Sim, trimundial só nós. Mas o RG, o São Paulo ainda pode falar da Libertadores naquela época aí, porque o São Paulo disputou grupos, fazendo as eliminatórias e a final. O Santos ele ganhou uma Libertadores que tinham 4 participantes. É praticamente uma semifinal. Não interessa. Mas era o... Mano, você quer discutir... É igual falar, ganhei uma Copa que eu disputei com 3 países. Não, deixa eu te perguntar. Você quer discutir... Só 4? Você tá louco? Você quer discutir... Tô falando pra você. Mano, pera. Você quer discutir... Porra, pera, cacete. Você quer discutir a Libertadores do Santos... Ou você quer discutir o Mundial do Corinthians? Peraí, o Mundial do Corinthians foi conhecido pela FIFA. Vem você com esse papinho trouxa. Agora vocês disputaram uma Libertadores, RG, que os caras não vinham porque os caras tinham que vir de navio, Domingo. Tá louco. Os caras não, W.O. nessa porra. Quem é que veio? Com quem que o Santos jogou, seu tonto? Seu louco. Fala, amigão, diga aí. Mano, eu gosto muito dos seus comentários, cara. Eu acho que você é um cara super coerente. Nossa senhora. Só que é o seguinte, cara. Tem que levar em consideração... uma coisa, né? Em 93, 94, quando São Paulo ganhou o Mundial lá, vários times tinham o Projeto Tóquio, né? Vários times. Né? E eu acredito que, lógico, depois que São Paulo ganhou o Mundial de Interclubes, todo mundo quis e pra cima, vamos ganhar também Mundial, vamos ganhar Libertadores e por aí vai, né? Uhum. É, eu acho que todo mundo fala aí, pô, não vale porque é Copa do Carro, Copa Egito, não sei o que lá, mas todo mundo fazia projeto. Todo mundo, então, assim, todo ano, né? E todo ano, moto. Então, assim, tem que dar credibilidade, sim, a esse torneio. Com certeza. É, agora, não pode falar de um torneio de 51, né? Porque aí todo mundo vai começar a requerer um monte de coisa aí, né, bicho? Não, vai ter que... Olha, acho que o Fluminense também vai requerer, olha não aqui, vai? Ó, eu tô olhando aqui. É, 60 tinham 7 agremiações. 7 na Libertadores? 61, que o Palmeiras foi vice-campeão, inclusive, viu? Contra o Peñarol. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9. Foi aumentando com o 9, deixa eu ver, 62. Foi 62. O Mano falou 4. Tá vendo como já tá mentindo? Ah, para, não inventa. 4 jogos, Domênico. Não, 4 jogos. Ah, para. Mas aí você ainda vai entrar na pilha do Mano. Mano, só porra, fala besteira, velho. 9. Porra. Tinha 9. Para, vai. Então já era. Se liga. Ô, RG, em 62, não, tinham 10 participantes. Deixa eu ver. Como 10? 10 ou 9? 9. 9 participantes. Então, mas é que tá, Domenico. Ah, mas tinha 10 por causa do último campeão, que era o Peñarol. Então, aí que tá. Para pra analisar a fórmula de disputa. Você tá de brincadeira. Não importa. Não interessa, mano. A fórmula de disputa. Então vamos discutir o Mundial do Corinthians. A forma de disputa. Pô, você é louco. O campeão de cada continente. Para. Vou dizer a fórmula mais legal pra Mundial. O Corinthians foi campeão do que aquele? Você é louco. E vou dizer a coisa, hein. Era muito mais legal dessa forma aqui, porque só ia o campeão. Não tinha conversa de 7 times. Porra. Que virou uma bagunça aí do jeito que virou. O quê? Verdade, Libertadores. Verdade, só tinha só o primeiro lugar. Não tinha esse negócio de entrar vice. Acho que só entrou. Ah, mas o cara não quer discutir o Mundial do Corinthians, pô. Mas peraí, é um torneio. Porra. É um torneio, RG, oficial. Isso aí não é. Mano, os caras da FIFA lá com o uniforme lá fazendo o quê? Vai de catar, mano. Vocês estão de brincadeira. Para, vamos falar do São Paulo, velho. Ô, Pedrão, a gente não pode questionar aqui um torneio organizado pela maior entidade. Não, desculpa, você tá de brincadeira. Eu não vou nem perder meu tempo. Ah, todo ano essa conversa. Ô, Tarcísio. E aí, o que você achou da história de vender o Luiz Araújo? Parece que agora saiu que o Thiago Mendes não vai ser vendido a pedido do Rogério Ceni. Pra ficar com esse papo depressivo, vamos continuar com a Libertadores. Né? Oh! Que porra é essa, Domênico? Puta depressão, parece que o torcedor de São Paulo tem que falar, velho. O RG, não. CVV, FM. Aí você deixa falar, eu não posso falar. Louco, deixa a Penosa falar, vai. Oh, essas horas, amigão, na boa, mano. Eu tô aqui com o maior debate aqui futebolístico com o RG, falando de história de futebol, glórias e tudo mais. Vocês veem que esse papinho, ai, vendeu todo mundo, você é louco. É, foi eu que fiquei chorando aí quando a China desmontou seu time. Até hoje você fala. Depende de falar do Romero. Campeão paulista, velho. É. O cara. Ô, mano, você chora aí da debandada. É, da China. Choro nada. Lógico que chora. Choro nada. Pior pros caras, ó. Por exemplo, o Renato Augusto podia ter sido campeão paulista esse ano. Não foi, chupa. Tá comendo escorpião lá. É verdade, mano. Você é um índio. Vê lá, por exemplo, o Gil. O Gil podia ter dado a volta olímpica aqui no estádio do Corinthians, legal. Aí comemorando o título em cima da Ponte Preta. É. Tá lá tomando sangue de cobra, velho. E a carteira dele, mano? Tá cheia ou não? Não sei. E aí? A carteira dele tá ruim, viu? O que você achou, Tarcísio? Mas, ô, amigão, você concorda com o Mota, com esse xilique que ele deu no começo do programa aqui? Não, cara, não levanta o Mota, deixa o Mota aí. Eu acho que o Mota tem o espaço dele. Mas ele deu um xilique, você ouviu? Você ouviu o que o Mota falou? Você ouviu o que eu falei no começo do programa? Você viu o desabafo dele? Então não posso falar, entendeu? Não ouviu. Agora, com relação à venda do Luiz Araújo pro Willi, pra mim, deveria ter vendido já no começo do ano. E eu vou dizer por quê. O São Paulo precisa de dinheiro, entendeu? E eu acho que todos os clubes aqui de São Paulo precisam de dinheiro também. E naquele momento ali, era o momento de São Paulo ganhar dinheiro. Vendeu o Neres, tinha o Luiz Araújo, podia ter vendido também. O Luiz Araújo é uma incógnita, oscila demais entre bons jogos e jogos ruins. Então, mas, eu acho que... Meu, ele fez quatro meses de jogos, velho. Moleque é uma promessa. A base campeão do São Paulo, que ganhou 16 títulos na base, tá sendo toda vendida e a gente não tá usufruindo nada do São Paulo. Não tem um título nisso, na principal. Então vende tudo. Então a gente vai criar jogador pra vender, a cotia vai ser só pra isso, pra vender jogador. O Lucas Fernandes não era a grande promessa do São Paulo? Mas é só pra vender mesmo. Se der pra... Mas tem que ganhar título, Benja. Se der pra ganhar título, melhor. Mas é lógico que é pra vender. Mas qual é o objetivo principal de um time? Ô, Mota, você não tá errado. Na teoria, você não tá errado. Na prática, infelizmente, já te falei, é isso. Sim, vou te falar, você acha que... A realidade do futebol brasileiro não permite. Olha, você acha... Tanto tempo com jogadores. Conforme, você acha que essa molecada do Corinthians que chegou agora, que subiu agora, não tá indo embora? Vai embora o Léo Jabá, o Guilherme Arana vai embora. Não tem jeito. Agora, o Corinthians deu sorte, ganhou o Paulista. E pode ser, talvez, que fiquem os dois aí pra ganhar, tentar ganhar o brasileiro. Tá na sorte. Ano que vem vai embora. Então é lógico que curtia pra vender jogador. Eles não vão falar nunca. Até pra bancar lá, né, Benja? Porque... E Xerém, né, pra vender jogador. Tem... E o Flamengo, né? Tudo pra vender, cara. O Flamengo não subiu o moleque. O moleque vale 45 milhões. Foi vendido por 45 milhões de euros, cara. Exatamente. É o que o futebol brasileiro faz hoje. É criar jogador e vender jogador. Eu entendo. Infelizmente, os únicos títulos que eles conseguem ganhar é um título de base, vai, um campeonato paulista, mas chegando o brasileiro no primeiro semestre, vai todo mundo embora. Eu entendo a sua revolta, porém, meu amigo, não tem jeito. E outra, né, Benja, a chance de você ficar com o jogador e ganhar um título é bem menor do que você garantir um turuzinho agora, né? Mas eu acho que esse moleque ia valer muito mais lá na frente. É subjetivo, né, Mota? Porque se o cara... É a famosa aposta, né, cara? É a aposta. O cara quebra o joelho aí, pronto. RG, já não... RG, quanto vale o Casemiro hoje, RG, por exemplo? Tá... Então, e vocês não queriam o cara lá? Vocês desciam o pau no Casemiro. Não, você e o Casemiro não brilhou bem menos do que o Luiz Araújo. É isso que eu acho engraçado. O Casemiro brilhou bem menos, Ben. É isso que eu acho engraçado. Quando o Casemiro tava aí, você era um daqueles que descia o pau no Casemiro. Mas ele passou uma época que ele não jogava nada. Aí o Casemiro foi embora, vocês deram graças a Deus. Ah, bababá. Aí o Casemiro virou titular do Real Madrid e você reclama. Pô, tá vendo? Olha o Casemiro. Você precisa se decidir também, né, Mota? Ué, mas naquela época ele não rendeu nada mesmo. Ué, então você queria o quê? Então foi vendido. Então você não tem não tem uma... Não, mas não eu tô falando, hoje o Luiz Araújo apareceu bem melhor do que o Casemiro. O moleque mostrou muito mais talento. E foi vendido por muito mais que o Casemiro. Bom, mas eu acho que o Luiz Araújo hoje seria vendido mais na frente, muito mais. Mas bota! Então eu cheguei à conclusão que a gente tem que se conformar, gente é só banco. E o do Flamengo nem precisou aparecer. E eu vou torcer lá pro banco tal, ou pro banco B, aí... Ah, Mota, você tá sendo infantil. Você descobriu hoje que tem que vender jogador, cara? Não, eu achei... Que a mentalidade dessa diretoria era diferente. Não é mentalidade, é saldo bancário. Você lembra um dia aqui que leram um estudo, não me lembro se foi do Itaú, sobre o São Paulo? O tamanho da dívida, do buraco, do rombo que tava o São Paulo? Os caras venderam o Neres, Benja, ontem, bem, como se fosse ontem. Mas isso não é videogame. Venderam o Lianco, como se fosse ontem. Mota, isso... Ontem, e com trouxe dinheiro. O Lucas Prato. E uma coisa também, mano, né? A vida não é um videogame. Olha, eu vendi por 10 milhões de euros esse cara aqui. Pega esse dinheiro e já vai comprar 10 milhões de euros no outro. Eu acho que não tem que ser assim. Os clubes brasileiros têm que montar time e vender jogador e montar time ao mesmo tempo. Não dá. Eu acho que a revolta, mano, Mota, por não montar um time, ela é cabível. Você pode chiar, reclamar e o cacete é quatro. Agora, por vender, aí não tem jeito, velho. Mas por que ninguém criticou o Leco quando ele contratou o Lucas Prato? Mas o que tem a ver isso com a venda do... Tem tudo a ver. O Lucas Prato foi contratado porque venderam lá o Lianco e o David Neres. E o São Paulo fez uma contratação de impacto. É. Agora, amigo, tem que vender os moleques porque tá vindo dinheiro e vai tentar contratar outros. É assim, não tem jeito. E dinheiro também não é carimbado, né, Benja? O dinheiro que entra não necessariamente vai para o jogador, né? Você tem N coisas para pagar. Os caras não eram 300 milhões que os caras falavam, a dívida bancária lá do São Paulo, né? 250, 300, sei lá. E o São Paulo desde 2013 aí arrecadou 400 milhões. Mas concordo assim, porque... Mota, não tem jeito. Eu acho que o ideal seria... É mal administrado. De repente vender um ou dois jogadores por ano. Né? E aí você conseguir manter o time, sim, um bom time e já vender o quarto título. Uma coisa é montar, né, o time. Outra coisa é vender o que precisa, os moleques, os jogadores. Não tem jeito. A gente vai ainda receber dinheiro, o dinheiro do Ganso vai vir. Vai vir o dinheiro do Kardec, que ainda não pagaram. O do Ganso. Nós temos dinheiro ainda para receber de jogador que a gente vendeu. Pois é. Sim, mas aí é aí que entra uma administração, né, Mota? Porque... É lógico, então. E aquela comissão lá da época do Aidar que tinha o Jack, que de repente desistiu. Então era dinheiro que, teoricamente, deveria entrar pro clube e tava indo, né, ninguém sabe pra onde. E aí, por isso que ficou esse rombo. Agora tem que vender 5, 6 jogadores pra poder formar. O Jack não era a gestão do Leco, era do Aidar. Então, falei do Aidar. Falou, ele falou Aidar. Falou do Aidar. E, então é isso, vamos conformar e pronto. É que não adianta, velho, a conta não fecha. Se não tiver juízo no futebol, a conta não fecha. Então vamos ficar felizes se chegar entre os 10. Primeiro. Mas a nossa realidade hoje, infelizmente, é essa, Mota. É nessa mesmo, obrigado do sexto ao décimo. Mas vem cá, quando começou, eu não entendo, Mota. Você mesmo foi um cara que falou esse ano, olha, esse ano... Eu acreditava em Libertadores. Pô, mas, gente, o campeonato tem 3 rodadas. Benja, mas tá saindo todo mundo. O Corinthians, todo mundo dizia que, não ia, que o time era uma porcaria. Mas você acabou de falar, foi sorte. Não foi sorte. Eu falei, sorte é os moleques ficar. Não, sorte ter dado certo. Ah, sorte, pode ser. Alguém imaginava? Então. Ah, pode ser que São Paulo se acerte. Como se já pode tá decretando. Sorte. Você já tá decretando não, que o ano você... acabou pro São Paulo. Mas se você pensar, por exemplo, hoje. Mas o ano não acabou pro São Paulo? Acho que não. O campeonato brasileiro. Você acha que o São Paulo tem chance de ganhar algum brasileiro? Não, pelo menos é uma Libertadores. Gente, a gente. Eu não sei. Então, mas o ano como ano tem. Desculpa, para time grande que nem o São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Não pode, conformar se com vaga de Libertadores, não. Desculpa. Ah, então o São Paulo. Desculpa. Então o São Paulo eu acho que vai ganhar desse ano? Não, o São Paulo vai tentar, vai tentar disputar. O ano acabou. Mas eu duvido que o São Paulo ganhe o brasileiro. Desculpa, não é favorito. Não é favorito. Então acabou o ano pro São Paulo. O Corinthians é favorito? Também não, na minha opinião não. Olha a tabela. Pode ganhar ou você acha que não? Ainda há uma chance, eu acho. Difícil ganhar. Como difícil? Aí você tá sendo anti, Domênico, desculpa. Mas, porra, mas por que que eu sou anti? O Corinthians é o time que tem mais camisa do futebol brasileiro. Como ele pode dizer? Ah, olha o argumento. Que você tem. Eu pensei que ele vai falar, nossa, o Corinthians vai contratar o Cassiano. Se teu time tivesse camisa, se teu time tivesse camisa, o ano passado não chegava onde chegou. Desculpa. O Santos é favorito a ganhar o título? Também acho que não. O Corinthians beirou a vaga da Libertadores. Também tem 3 times favoritos pra ganhar o campeonato. O Palmeiras, o Flamengo e o Atlético? Pelo Grêmio tá jogando, você fala isso? O Grêmio pra mim é um segundo nível. O segundo nível. Mas peraí, segundo hoje, pra mim, hoje, na minha opinião. Eu vejo muito Cruzeiro. Mais favoritismo no Grêmio. Grêmio, Cruzeiro. Mas peraí, hoje, eu vejo eles muito estão mais favoritismo no, mim, no Grêmio do Grêmio, que no Palmeiras, no Flamengo Grêmio, e no Atlético. Grêmio tá e Cruzeiro. Jogando melhor. Pra mim, Grêmio não é jogar melhor. Tá mais acertado. Mas você acha que campeonato mas brasileiro ele tem elenco, elenco. Mas, Domênico, a questão não é só elenco. Por exemplo, o Palmeiras tem elenco, tá jogando bola? Não tá jogando bola. O Grêmio tá. O Corinthians tá. Mas o Grêmio vai aguentar esse ritmo até o final, mano? Você pode ter uma opinião. Você tem sua opinião. Eu tenho a minha. Mas eu tô tentando evitar que você se exponha. Eu acho mais forte, cara. Muito pelo contrário. Pode me cobrar no final do ano aí. Se expõe. Eu ao contrário de vocês, eu coloco minha opinião e falo mesmo. Não tá sendo isso esses últimos anos. Não tá acontecendo isso, não. Como não? Não, não tá. Não tá. Fui o único que acertou quem foi o campeão brasileiro. Desculpa, chupa. Aonde? Ano passado todo mundo falou que ia dar porco. Chupa. Falou o quê? Quem falou? Todo mundo falou. Não, só eu que falei. Imagina. Para, só eu que falei. Vai, você inventou a roda. Você vai apostar no Palmeiras, você. Apostei. Eu tô vendo que você tá apostando agora. Ué, olha aí. Você apostou no Grêmio. Eu falei hoje. Ah, hoje. Grêmio também. Grêmio. Hoje o Grêmio tá jogando mais bola que o Palmeiras. O Grêmio vai ser campeão pra você? Grêmio. Ué, pode ser. Pode ser. Entra como um dos favoritos, por que não? O time do Grêmio tá acertadinho, mano. Lá na frente, esse campeonato brasileiro é o seguinte, eu vi muita coisa acontecer, viu, Thiago? E Mota, meus amigos estão aqui, Tarcísio, já vi muita coisa. O ano passado tava lá, ó, quem que tava na frente lá? Em poucas rodadas, quem que tava na frente? Fala Santa aí. Cruz. Mas que o lugar que chegou? Nesse início de brasileiro, mano, tem Corinthians acertadinho, tem Grêmio acertadinho, tem Botafogo acertadinho, entendeu? Lá na frente, né? São os times acertadinhos. Coisa, existe, e aí machuca. Existem algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Corinthians só pegou a baba. Tinha que ter ganhado os 3. Aonde? Chapecoense, campeão estadual, líder do campeonato brasileiro. A Chapecoense, os caras estavam querendo segurar aí. Até falar, ó, se vocês não quiserem cair, eles que não quiserem. Imagina, para de falar bobagem. A Chapecoense. Além de campeão estadual, tá liderando o campeonato brasileiro ao lado do Corinthians e ontem. Poderia ter complicado a vida do Cruzeiro. Que pegou aí, deu sorte de ganhar aí o jogo. Acabou, não vai chegar longe. Vocês são muito antes. Ô, Tarcísio. Por isso pegou o Atlético de Goiás. Tá de brincadeira. Mas vocês tá também vão pegar. 1-0. E nós vamos ganhar. Vocês também vão pegar. Vamos ganhar também. Goleada. Chapecoense, é jogo de 3 pontos. Da Chapecoense já levaram o ferro. Mas vocês vão pegar eles lá e vai tomar ferro também. Vamos ganhar. Fica tranquilo. Lá dentro da sua casa. Só que quando a Chapecoense vir aqui, nós ganha. Meu Deus. Não sei. Opa. Não sei. Tarcísio. Oi, Mota, diga lá. Vai, placar São Paulo e Ponte. Tem um decreto do Alê ainda. Tem um decreto jogo duro, hein? Estreia do, do Sheik, né? Acho que o Sheik vai estrear no Campeonato de São Paulo. É, já? É, São Paulo e Ponte vai ser 2x1 pro Tricolor. Ele gosta, né? ele gosta. 2x1, tá bom. Tá bom, Tarcísio, manda teu abraço pra quem você quiser, meu velho. Vamos lá. Opa, posso fazer um merchan aí? Merchan. Merchan, faz. Então tá bom, vai lá. Todo dia é clássico no McDonald's. Boa. Ganhou. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Ele deu um par de vouchers. É, falou. Da Mac oferta do dia. Vai. Beleza, só Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. Ele inverteu, mas tá certo, né, mano? Tá certo. Levou um kit top do desodorante Extreme também. Vai ficar cheiroso. Então, tá bom. Eu gostaria de mandar um amoela aí pra... Ah, amoela aí. Pra quem? Qual que é o nome? Pra Vivian. Vivian Romano. Vivian. Ah, Vivian, fica esperta aí que hoje é dia da cabeça do bacalhau, hein? Sensacional. Mas tem que bola, bacalhau? Tá ela vai procurar. Ela vai procurar. Obrigado aí pela audiência, meu. Tarcísio, obrigado, viu? Um abraço. É isso aí, ó. Um abraço pra toda a galera aí, que amanhã tem tarde da cerveja lá na final da Champions League. Boa. É, toda a galera, Arthur, Robson, Denis, e um abraço aí pro Júlio Marchione, que é um grande amigo meu aí, que apresentou o estádio pra mim, viu? Valeu. Valeu, Marchione. Boa fera. Valeu. Obrigado, viu, meu? É nóis, tchau. Valeu. Tchau, tchau. É, foi o momento sem parar aqui, Sombra. É, esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida... No seu tempo. Isso aí, seu Estádio 97 pela Energia 97, em nome de Exeg, formando o melhor em você. Em nome de Extra, o Economiza São Paulo Extra está imperdível, hein? A hora de economizar é agora, vem! E em nome também, Sombra, de Estela Barros. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha só, a Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir, por exemplo, e assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer, por exemplo, assistir as quartas de final, semifinal e final? Pois é, a Estela Barros também tem essa opção. Ah, já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer, viu? Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, tem 5% de desconto, meu amigo. Para mais informações, acesse aí, ó, www.estelabarros.com.br. Você pode ligar também, 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. É, meus amigos, esse é o Estádio 97 pela Energia 97. E o decreto, vamos agora? Ah, decretou. É, porque bora. O decreto. Vai, Dona Encrenca. Tá chegando, hein? Vamos lá? Bora. Senhoras e senhores, vem aí. Que rufem os tambores, o decreto vem aí. Que eu vou me acabar, tá tudo certo. É hoje que eu vou pro open bar. Que open bar? Você não sabe que não é bonito mulher beber não, hein, Crenca? Amor, eu bebo pra ficar louca. Se fosse pra ficar bonita, eu ia pro salão. Então libera o decreto pras divas barra poderosas. Miga, sua louca, me chama de super bonder e vem colar comigo, porque nessa sexta o que eu quero é combo. Flor, você manda no meu velório. Me chama de Ludmilla, porque hoje eu cheguei chegando e eu vou incomodar. Então vem com o bonde das loucas do reality, barra, se não for pra causar, nem me chama. Monique Evas, André Surati, Denise Rocha, Mara Maravilha, eu e ele, a Zaya. Sensacional, boa. Sensacional. Só as divas. É isso aí. Dona Encrenca tá fazendo, hein? Conta, hein, velho? É, Dona Encrenca fazendo aí. Manda no Alê, é um pau mandado mesmo, né, velho? Mais mensagens também chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir aqui, ó. Boa noite, amigões. Aqui é o Rodrigo Martins, São Bernardo do Campo, palestrino. Dudu, só uma coisa pra falar. O Cuca chega na mídia toda hora que perdeu, empatar e ficar falando eu quero jogador, o time é pior, não sei o quê. Ele não perde vestiário? Porque se o técnico perde vestiário, já era. Pode mandar embora, pode ser o Guardiola. Meu, ele tem que ser inteligente, calar a boca e resolver internamente, não na mídia. Mas é igual aquela mulher, Domênico Gato, que expõe a crise no almoço de família. Porque aí ela sabe que resolve, velho. Porque se ela chegar lá, bem, vamos conversar, vamos ter uma DR, o cara não vai dar atenção, fala, agora é hora do jogo, filha, dá uma segurada aí. Agora se chega lá no almoço de família e dá uma dessa, velho, acabou, né, mano? Então o Cuca, ele tá meio que nessa vibe aí. O Cuca sabe o que faz. Ou você torce pra que ele saiba? O Cuca sabe o que faz. Só falei isso. Não respondeu muita coisa, não. Acreditou não. Nisso. Pra bom entendedor, falou. Meia palavra basta. Como acho assim, que você tem acreditado? Não acho, sabe? Não convenceu. Mano, então, tá bom. Hoje tá todo de achar, não precisa, não deitou quero, em você mas agora, eu não quero, hein, convencer mano. Você. Você não percebeu isso? Quer sim, quer sim. Quero convencer o torcedor do Palmeiras. Quero que você e também não acreditou em você. Estádio 97 na Igreja... Isso. Lógico que não. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais uma aqui, hein? Boa noite, galera. Ô, Mota, vou te falar um negócio, cara. Eu nunca concordo com você, mas hoje eu também não concordo. Ô, meu chapa, tem que fazer dinheiro, velho. Tá devendo. Thiago Mendes, jogador mediano, jogador comum, muito dinheiro, tem que vender. Beleza? Valeu, galera. Diego do Carrão, tricolor. Ah, vende chupa, tudo, velho. Tem que vender o Wesley. Ah, né? Vende tudo, velho. Vende todo mundo. Como assim vende tudo? Vende você viu o que o Renato falou? Vende o roupeiro, você viu o que o Renato falou do Luan? O que o Renato falou? Ele falou, é inevitável, porque o Grêmio pode vender, né? E ele falou, é inevitável, não adianta, não tem como correr disso, velho. É, o cara que o Mota, ele vive no Alice no País das Maravilhas, eu vivo mesmo, entendeu? Véio. O Mota, olha, raiz, olha, ele tá vendo os passarinhos, as árvores, legal. Olha as rosas. Beleza. Foi na chácara do seu Bento? Olha, Dudu, a paz no mundo. É. Foi na chácara do seu Bento que ele fez essa meditação? Olha que legal. Over the rainbow. Ai, peraí, Dodô. Que gemido. Que é esse? Ah, que abissona, hein, velho. Não, amor. Eu tô falando todo mundo do Mota, que seria um mundo legal, saca? Mas, pô, cara. Que jogada de água fora da bacia foi essa, beijo? Ah, tô fazendo igual o Mota, que o Mota tá aí. Mas cuidado, hein, beijo. Já começa a imitar muito o Mota, né? O que eu gosto é outra coisa. Ele não chega perto? Entendeu? O Mota, então, ele acha, ai, vendeu o jogador no ponto. Vende o Mota fala, Leco, traz o Messi. Vê se o Neymar não vem. Ah, vai caçar o que fazer. Vai, sai desses videogames que você... Você tá tão bitolado nesse negócio aí. Você acha que o mundo pra você é um videogame. É. Olha lá, ele fica nessa porra. Não ganhar título é legal, nossa. É legal. O que é, mano? Não ganhar título é legal pra caramba. Continua assim que a gente vai ganhar logo, logo. Ó, na sorte. Vamos lá, gente. Mais uma aqui. Olha, todo time tá vendendo. Tem muito time que vende e tá ganhando, viu? É. Corinthians aí vendeu um monte. Aí foi campeão paulista. Aqui você falou que paulistinha não servia, lembra? Eu nunca falei isso. Opa! Não, nunca falei isso. Você vai se unir a ele, é isso aí. Opa! Você já falou, deve ser mentiroso. Opa, nossa, eu sempre falei aqui, foi isso? Bom, pode ter sido o Sombra que falou. Alice, não escreva. Alice é seu pai. Que isso. Vamos lá, ó, gente. Vamos lá, mais uma aqui do WhatsApp, vai. Fala, galera do estádio. Henrique, da abençoada terra de Santa Isabel. Fala, RG. Ô, Motinha, não discute com o Mano, não, cara. Ele quer o quê? Quase 1 milhãozinho pelo Lucas? Tudo bem, Motinha. O cara precisa pagar a telha, precisa pagar o estádio lá. Sabe, tá devendo os boletos, tá tudo vencido. Já tá inadimplente lá no... no SPC. Deixa, vai, São Paulo, pega esse dinheiro aí que tá vindo dos outros que estamos vendendo e empresta pro Corinthians aí. Eles estão precisando, coitadinho. Aliás, nem empresta, né? Tem só que repassar, porque se fosse emprestar também, esse time aí não paga nunca. Não paga ninguém que dirá a gente. Espera aí. Deitou no mano. O cara dá uma deitada agora. O dia que o Corinthians estiver devendo alguma coisa pra você, você vai. Dá o seu desovador de corpo. Respeita o cara de Santa Isabel lá, velho. O mínimo, a profissão lá. Job, desovar corpos. Vai te catar. Primeiro, novamente ele mostra toda a antipatia dele pelo Corinthians e mostrando um certo recalque. Porque o Corinthians, graças a Deus, é o time que representa muito bem a América do Sul. Não é o Brasil, não. Representa a América do Sul. O Corinthians continua sendo. O único sul-americano foi pro Mundial e não passou vergonha. O último deles. Nossa, tem mais ainda, mano. Mano, faz o seguinte, vamos falar de Bozan, melhor. Vamos lá. Aí, Mota, seu catinguento. Eu? O negócio é o seguinte, sim. Não, porque no mundo dele, lá no Marco de Osso, ninguém tem catinga. Ah, é? Todo mundo exala perfume, rosas. Pois é. Sabe? Mas o mundo real, Motinha? Olha, só você vai falar mais. Essa vida negodrama que a gente leva aqui, olha, mano. Olha que bonito essas borboletas coloridas entrando no estúdio. Olha que legal. Olha aí, Mota. Ó, o Benjamin tomou um chá de vinho. Eu não, é o mundo. Lambei um sapo. Eu não. É o mundo do mágico de Oz que vive esse trouxa aí. Você tomou chá de cogumelo. Ó, Motinha, o negócio é o seguinte. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozan inova e traz o desodorante Bozan Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, o cara que foi esperto, o cara que foi ligeiro, liga aqui no estádio 97 3284 7097 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Se você disser essa frase mágica e cabalística, você não vai concorrer, não. Você vai ganhar, cara. Você vai ganhar um kit top e exclusivo do Desodorante Extreme. É um kit que tem vários produtos da Bozano. Esse kit é animal, velho. Fala que é animal. Como diria o Datena não fala animal, né? O Datena fala é animal. É isso aí, Datena. Um abraço pra você. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E também beijinho em nome de Fricol. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso aí, estamos perto do final do programa. Eu quero agradecer a presença hoje do Thiago Sobral Galdino. Tricolor. 36 anos, São Paulino. Boa, sobrancelha loira. Curtiu, ele Thiago? Foi bem demais, ele foi bem demais aqui quando ele falou, pô, Benja, você é o Rayman. É o Mota. Você falou isso? Que isso, você bateu nele. Você falou isso? E você bateu no cara. Mota gostou da minha sobrancelha, não sei não, hein, Benja. Olha! É, mas tudo é tipo, viu? Porque fora do ar é hétero e pegador de mulher. É, peguei uma velha. Olha! Uma... Ah, gosto é gosto, moto. Tiago, você quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Eu quero mandar um abraço pra minha esposa que tá ouvindo a gente. Boa. Lisane, com meus três filhos. Lisane. Boa. E hoje, sexta-feira, né? E ela Lisane o cabelo ou não? Já nasceu. Seus três filhos têm quantos anos? A Maria Eduarda tem 14. Belo nome, Maria 14, Eduarda. 14, ó. Bonito, bonito, Maria. Tô Eduarda. Viajando já no. 12 anos, desculpa. 12. A Ana Beatriz com 4 anos. E o João Lucas, 1 ano e meio. Pô, veio o menininho no final. Lucas. Isso aí. Benja também tá tentando menininha esse ano, disse que vem. Vai, menininha, é, Beijinha, vai tentar. Tá tentando menininha. Menininha. Se desse, eu gostaria de ter dois homens e uma menina. Mas tá tentando menininha aqui no máximo. Não tem, eu tenho dois meninos. Ele gosta de meninão, né, menininha, meninão. Vai tentar uma menininha esse ano. Menina é super carinhosa com o pai. É legal. Todo mundo fala isso. RG, manda um abraço pro meu pai Nelson, que é santista. Nelson, tamo junto. Outra aí. Mandar um abraço pra galera lá do futebol, que esse eu não parei com futebol, mas tenho contato ainda futebol com a galera. Agradece, hein? O mano. Dois pés esquerdo, mal arredio. Nossa, que o cara isso? Parece o Curupira, velho. Ah, não, mano. Você parou futebol parou com você? Antigamente eu jogava pra me divertir. Quando eu comecei a jogar pra divertir os outros, aí eu tive que parar. Aí obrigou, né? É. Vai jogar o Society no resort. Society? Não vou não jogar vai? O Society, não. Ah. Não. Parei de vez com o futebol. Society. Então tá bom. Obrigado, Thiago. A gente se vê lá no resort, valeu. Tá bom? Semana que vem. Valeu. E Thiago, cuidado que o Mota tá nesse mundo de Oz aí, ó. Tá passando um monte de unicórnio brilhante. Olha, dá uma olhada. Tem dragão. Olha lá, chegou alado. A proposta pelo prato. Olha agora. Quantas borboletas fosforescentes. Do México. Ô, Dudu, ficou faltando uma musiquinha do Iron aí, vai só pra fechar o programa. Não, né? Não tem a musiquinha do Iron aqui, infelizmente não tem. Graças a Deus, essa música. E já acabou capeta. O programa. Ô, oh, tchau. O que foi, Basílio? Não. Ah, tá. Se quiser fazer alguma. Bom, o RG. Diga. Tem aí o vencedor da camiseta presente de Fitas League 29858840. Produção, ou acesse depois que voltou de Barcelona.com.br, Fit, o parceiro do seu evento. Quem ganhou foi Rogério Granja. Isso. RG, foi Rogério Granja. 3 dias úteis Paulista, 1439, nono andar. Traga o documento em 3 dias e você retira, tá bom? Semana que vem, segunda-feira, estamos de volta com mais uma edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente se fala na segunda em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$8. E Extra, o Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora. Vem! Na sequência vem Night Sessions para você. Obrigado pela audiência. Valeu, gente. Tchau. Energia, a energia que te move. A Energia 97 tem um recado pra você. Fala, galera da Energia 97, aqui é o Bruno Martini e eu vou sortear uma controladora animal pra vocês. Promoção, controladora da Energia 97. Pra concorrer, fique ligado na programação e anote 3 dias de horários que você ouviu a nova música do Bruno Martini. Depois é só você acessar 97fm.com.br, clicar no banner da promoção e fazer seu cadastro. No dia 16 de junho, rola o sorteio dentro do Lunch Break, ao meio-dia. Promoção controladora da Energia 97. Quem sabe você ganha e deixa nascer o Calvin Harris que há em você. Energia 97. Nós mulheres sabemos das dificuldades e do valor das nossas conquistas até aqui. Ainda tem muito para melhorar, mas só conseguiremos isso juntas. Estou fazendo o meu melhor e contamos com você, mulher, para lutarmos por um país mais justo. Devemos ocupar nosso lugar na política, afinal somos muitas e nossas vozes precisam ser ouvidas. Aqui as mulheres são protagonistas. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse único.com.br, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Spirit, o Festival de São Paulo. É Energia 97. Depois de meses e meses de recessão, o Brasil finalmente começou a recuperar sua economia. A inflação já está controlada e o PIB voltou a subir no primeiro trimestre. Para seguir em frente, temos que concluir as votações das reformas que estão no Congresso. É isso que vai trazer os empregos de volta. Mas tem gente que quer fazer o país andar para trás. Você não quer, não é? Quem tem responsabilidade quer manter o país no trilho certo. PMDB, trabalhando hoje pelo Brasil. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura, DNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas a partir de 3 de junho em lifepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Ourocar, adquirente oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concert. Arnaldo Faria de Sá, deputado federal. Depois de tantos roubos e desvios na Petrobras, no Quebras, Eletrobras e Fundo de Pensão, querem colocar a culpa nos trabalhadores e servidores e fazer uma reforma trabalhista e previdenciária que tira o direito dos brasileiros. Vamos lutar para salvar direitos, principalmente na sua previdência. Filie-se ao PTB. Venha para a nossa luta. Aqui é PTB. Portas abertas para um novo Brasil. 14 PTB. Tem música. Música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia 97. Come on, kids. Aqui é o Supla e eu quero convidar todos vocês, ouvintes da Energia 97. Já 2 de junho, sexta-feira, eu vou fazer o lançamento do meu DVD de 30 anos no Teatro Bradesco. I'll be playing todos os meus sucessos e várias canções que me influenciaram. Come on, come on. 2 de junho, sexta-feira, Teatro Bradesco. Come on, kids. Charada brasileiro! É o Charada Brasileiro comemorando 30 anos. Brasileiro. Espero todos vocês lá, hein? Come on, kids. Be there or be square. Senadora Anamélia. Hoje no mundo inteiro e aqui no nosso Brasil, a grande vilã da história é, sem dúvida, a desigualdade social. Vice-governadora Cida Borghetti. A missão de um partido político é no campo das ideias. Defender caminhos para combater a desigualdade, para promover o bem-estar social. Deputada Iracema Portela. A diversidade é característica do nosso país e, portanto, fundamental na discussão e aprimoramento de políticas públicas. Presidente Ciro Nogueira. O Brasil que dá certo é o Brasil que tem respeito por você. PP, o Partido Progressista. Aniversário na Overnight. O clube para você comemorar o seu aniversário. Sempre o melhor flashback e as melhores atrações. Overnight. A sua casa para receber os amigos. Aniversário é na Overnight. Comemore seu aniversário na Overnight. Acesse overnightvilolimpia.com.br ou ligue 3582-3637. 3582-3637. Aniversário é na Overnight. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Prêmios! Energia 97. PSD! Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. O futuro do Brasil passa por ampliar os investimentos em ciência e tecnologia. É estimular cada vez mais jovens a fazer ciência. É levar a banda larga para todos os cantos do país, fazendo com que milhares de brasileiros possam ser incluídos na rede. Com um trabalho sério e acreditando no futuro do país, que nós vamos dar a volta por cima. PSD! Dia 14 de junho, véspera de feriado. A casa que fez a história nas décadas de 80 e 90 está de volta em uma mega festa. Volta ao Rhapsody. Duas pistas com o melhor da disco. E-Way, Flash House, anos 90 e 2000. Com os DJs do Rhapsody e Energia na Veia. Apresentação, Silvio Ribeiro e Domênico Gato. Volta ao Rhapsody, na The Year. Ingressos antecipados, ticket360.com.br. WhatsApp, 94366-6355. Olá, sou Ricardo Izar, deputado federal. No Congresso, trabalhamos para os que não têm voz. idosos, crianças, pessoas com deficiência e os animais. Acredite, é possível fazer a diferença. Esse é o novo Partido Progressista. Novas pessoas, novas ideias, uma nova forma de fazer política. Chegou a hora de olhar para frente. Precisamos mudar as velhas práticas, com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. E o Night Sessions começa nessa sexta-feira. Muito boa noite pra você. Sexta-feira chegou, o fim de semana também. Vamos lá curtir música de qualidade a partir de agora até as 10 da noite. Abrindo com ele, DJ Anderson Tomé. Night Sessions. Oh, House Music. House Music. Night Sessions. We'll be right back. Yeah. Oh, oh. That smash against my hollow bones. That rocks my soul. Oh, oh, oh. Hey, hey. Me back. Is it because I'm black? One, two. Set you free.